A partir de agora, para todo o Brasil, para o mundo e para outros lugares que tem sempre gente conectada aí e aos pouquinhos vão contando para nós, está começando o Giro de Notícias, o momento de informação, as informações do Brasil e do mundo, do transporte de passageiros, falar do assunto ônibus, você que é fã de ônibus, que é apaixonado, que é busólogo, que é busófilo, você que é colecionador, você que não faz outra coisa a não ser trabalhar com ônibus, já trabalha bastante tempo, está na garagem há muitos e muitos anos, não consegue se desgrudar desse setor de transporte, gosta do que faz, seja bem-vindo. O espaço é seu, você pode manifestar suas opiniões, deixar aqui comentários, pode mandar áudio no WhatsApp, que vai para o ar também, 16 99812 1468, e ainda pode ganhar presentes, valendo o livro Ônibus, Seja o Motorista que Toda Empresa Gostaria de Ter. É do Jairo, é lançamento esse livro que pode ser seu, um livro muito legal, com destaques importantíssimos para você que deseja conseguir aí uma vaga de trabalho como motorista. Por exemplo, como evitar os 9 tipos de colisões? Por que muitos reprovam no teste prático de cobrador para motorista de ônibus? Será que mulher no volante de ônibus é perigo constante? E o Código de Trânsito Brasileiro? E também poderá ganhar uma linda camiseta, que é oferecimento de Mundo Truck. E o livro é um oferecimento de William, Tudo Sobre Ônibus. Dia do Radialista, 21 de setembro, esse mês maravilhoso, não é? Mês da primavera. Esfriou agora esses dias, né? Bem frio, né? Tem que esquentar um pouquinho. Quantas ruas, as ruas que tem arborizadas, que não são tantas assim em São Paulo, no interior paulista tem muitas, né? Ainda bem que permaneça assim, né? Lindas ruas arborizadas. Mas em São Paulo, por exemplo, na minha cidade aqui, grande, né? Tá faltando, né? O pessoal acha que folha de árvore é sujeira. Não é, né, JT Arts? Olha que foto legal que ele compartilhou com a gente ontem. Atrás da casa dele, uma paisagem maravilhosa. É, de dar inveja, coisa linda, linda, linda, não é? Não tem sujeira, folha de árvore não é sujeira, né, gente? Sujeira é ficar sem as árvores, aí sim. Bom, no Dia do Radialista, você vai ouvir também aqui um colega de trabalho. Eu estive visitando o estúdio de uma grande emissora de rádio aqui em São Paulo, a Transamérica. Se você não viu esse bate-papo, vai poder ouvir. Se ouviu, ouça de novo, porque está muito legal. Ele conheceu a dona de uma grande empresa de ônibus. Eu não posso, infelizmente, dizer qual é essa empresa, porque pode ser que ela esteja nos ouvindo, aonde ele teve a oportunidade de dirigir um ônibus pela primeira vez. Ele não tem habilitação, não tem nada de ônibus. Mas ele dirigiu no pátio da empresa. Tão amigo que ele é dessa pessoa que era dona dessa empresa muito famosa no Brasil, ele dirigiu na garagem desta empresa. E ele também achou que ele era o único apaixonado por ônibus, que gostava de ônibus. Ele achou que ele só tinha ele, né? Não teria mais ninguém. E as redes sociais nos aproximou e nos mostrou que nós não somos sozinhos. Tem uma porção, né? Tem gente que fala um número aí, mas na verdade não sabe exatamente qual é o número real de busólogos ou busófilos, mesmo porque tem gente que gosta de ônibus, mas não gosta de se considerar busólogo, né? Não gosta dessa palavra, talvez, né? Nem busófilo. Mas gosta de ônibus, né? Gosta, admira, acompanha as novidades. Estou falando do radialista Ricardo San, que recebeu a Rádio Ônibus lá na Rede Transamérica. Tive a honra de conhecer vários estúdios da Rede Transamérica em São Paulo. E o interessante, nós somos pequenos aqui. Eu trabalhei em outras emissoras pequenas também. E rádio pequena, a gente sempre ouvia o que eu vou te falar agora. Ah, esse problema técnico aí, vazou no ar porque é rádio pequena. Rádio grande não acontece isso. Na entrevista aconteceu um fato bem curioso, né? E uma rádio grande. A nossa entrevista foi ao ar pela Transamérica também. Não era para ir, não estava combinado, não tinha acertado nada disso. Houve uma falha técnica. Até hoje eu não sei como aconteceu. Até hoje não me contaram tecnicamente quem foi que apertou o botão vermelho para ir pro ar. Apertar o botão vermelho. E a nossa entrevista, que estava muito legal, ele contou na história dele, foi pro ar na Rede Transamérica. E não era para ir. Então são coisas e falhas técnicas que não acontece só aqui na Rádio Ônibus. Aliás, né, gente? todo o esforço que eu faço aqui, quem ouve a Rádio Ônibus, imagina um prédio gigante, cheio de funcionários, não é? Não é verdade? E quem já está ouvindo bastante tempo, eu falo da realidade, sempre conto com qual é a nossa verdade aqui, né? Mas quem ouve pela primeira vez, sempre imagina uma estrutura gigantesca, né? De tamanha preocupação nossa de manter a qualidade cada vez melhor. Tanto que o sistema de transmissão nosso foi atualizado. Você ficou alguns dias aí com alguns horários trocados de programa aí por conta dessa atualização. Então é sempre buscando melhorias. E a emissora grande, como a Rede Transamérica, deixou escapar uma falha interessante e foi pro ar a nossa entrevista. Bom, hoje, dia do radialista, você vai ouvir também esse bate-papo com Ricardo San, ele que não é só radialista, ele é busólogo, é apaixonado por ônibus e tem uma empresa de coração dele. Ele já dirigiu uma empresa porque é amigo da dona. Qual seria essa empresa? Ah, que pena que ela não nos deixa falar, né? Que pena. Mas foi uma experiência bem legal para ele, né? Ricardo San, um abraço a você, ao meu amigo Vitor De Stefani lá de Franca, interior paulista, radialista também, a qual eu tive a honra de trabalhar junto também com ele, e aqui em São Paulo, o Ricardo San, da Rede Transamérica. Valendo pares de ingressos para o teatro. Se você nunca foi ou está querendo ir de novo, se você está afim de rir para valer, domingo, 7:30 da noite, Teatro Bibi Ferreira em São Paulo, Trair e Coçar é só começar. Essa peça está em cartaz há quase 30 anos. Os nossos convidados que foram saíram de lá felizes da vida, mas riram demais, né? Levaram as namoradas, as esposas, foi um momento bem legal. Eu estou afim de ir de novo. Quer ir com a gente? Domingo, 7:30 da noite, Teatro Bibi Ferreira em São Paulo, Trair e Coçar é só começar. É um par de ingressos e são os melhores lugares, hein? Para você que é ouvinte nosso, ouvinte que a gente tem todo o carinho especial para cada um e quer oferecer sempre os melhores presentes. É livro, é camiseta, mês de outubro terá sorteio e promoção de miniaturas. Tá bem legal, né? Tá recheado de presentes aqui para você, ouvinte. E agora, mais ingressos para o teatro. Como é que faz para participar do ingresso? Sexta-feira agora, já começo a ligar, mando mensagem para o seu celular. É o seguinte, precisa instalar o aplicativo Rádio Ônibus. Instalou o aplicativo? Na aba Recados, você manda mensagem dizendo, eu quero ir ao teatro. E agora, como essa é uma peça e muita gente tá querendo ir, tem algo a mais aí para você poder garantir o seu lugar no teatro. Você precisa convidar pelo menos 10 pessoas para poder ouvir a Rádio Ônibus. Essas 10 pessoas, cada uma delas, precisa, de alguma forma, se manifestar dizendo que estão ouvindo a rádio. Combinado? Se você quer ir ao teatro, quer carimbar, garantir, porque às vezes você manda mensagem, pode acontecer de você não ser o convidado. Mas se você quiser carimbar a sua ida ao teatro, faça isso. Instala o aplicativo, se você já tem instalado, ótimo, o que você vai fazer? É só convidar 10 amigos até sexta-feira para poder ouvir a nossa programação, ouvir o nosso giro de notícias, ouvir a Rádio Ônibus e contar para nós que estão ouvindo, combinado? Agora, se você quer convidar, mesmo querendo ou não ir ao teatro, ótimo, né, gente? Se você puder, alô, você do Rio, alô, você de Minas, convide 10 pessoas para poder ouvir a Rádio Ônibus hoje. Ouvi o nosso giro de notícias agora, que vai trazer informações, mais detalhes da Semana Nacional do Trânsito, dicas, orientações, às vezes assuntos muito simples que podem salvar vidas. Alô, você aí do Rio Grande do Sul, convidar 10 amigos para poder ouvir a Rádio Ônibus. Você da Argentina, o Christian, o Eduardo Perrucholdi, convidar 10 amigos para ouvir a Rádio Ônibus. Que mais? Alô, Erno Negro Marcos, de Uruguai, também ligados com a gente. Convidar 10 amigos para ouvir a Rádio Ônibus. E quem está em São Paulo fez isso, pode ganhar ingressos para o teatro. Boa WhatsApp da Rádio Ônibus 16991821468. Já pode mandar mensagem já já. Eu começo a colocar no ar as suas mensagens, reflexões, pedidos musicais, abraços, dicas. Você que está na rodagem há bastante tempo, você que é instrutor, como o Carlos Rabelo, que daqui a pouco deverá participar conosco também na Semana Nacional do Trânsito, trazendo orientações importantes para quem está nas estradas, nas rodovias, para quem é motorista profissional ou até mesmo motorista executivo. Vamos começar com as informações do Brasil e do mundo. Pessoas privadas de liberdade já podem se inscrever no Enem. Vamos entender isso agora. O Ministério da Educação lançou hoje o edital do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa. As provas serão aplicadas nos dias 6 e 7 de dezembro nas unidades prisionais. Para se inscreverem, os interessados devem solicitar ao responsável pedagógico da unidade que faça adesão ao exame entre os dias 3 e 21 de outubro. A estrutura da seleção é igual à do Enem geral. São 4 provas objetivas e uma redação. Os testes incluem disciplinas como História, Geografia, Filosofia, Química, Língua Portuguesa e Matemática. E o aluno pode optar por inglês ou espanhol no exame de língua estrangeira. No ano passado, cerca de 45 mil presos se inscreveram no exame, sendo 42 mil adultos que estão em penitenciárias estaduais, cerca de 120 detentos de unidades federais e 3 mil jovens infratores. Ao vivo de Brasília, Daniele Soares. Muito obrigado, Daniele Soares. E hoje também é um dia especial para o Edson Marçon, completando o primeiro ano, né? Primeiro ano na empresa Pássaro Marrom. Ele que já é motorista há muitos anos, na Pássaro Marrom, completando um ano. Está dizendo ele aqui, ó, com muito, muito, muito orgulho, né? Está feliz da vida lá no Grupo Constantino, né? E está dizendo ele aqui, agradece primeiro a Deus, aos amigos, e parabéns para mim, parabéns para você, Edson Marçon. Parabéns, é isso aí, parabéns para ele, isso que ele quis dizer, né? Um ano aí de Pássaro Marrom. É o nosso amigo Edson Marçon, ligado com a gente, motorista rodoviário. Tá de folga hoje? Quando completa um ano na Pássaro Marrom, ganha folga? Ganha presentinho? Ganha cesta do café da manhã? Edson Marçon, você acordou hoje com cesta de café da manhã em casa? O Constantino mandou pra você. Fala a verdade. Foi, né? Deveria, né? Agradar os seus colaboradores. Não recebeu cesta de café da manhã? Ó, vou falar com o Constantino. Não foi isso que eu combinei com ele, né? Ô, seu Constantino, como é que é? Um ano de empresa é um ano de empresa, né, Constantino? Precisa agradar mais os colaboradores aí, ó. Uma cesta, né? Uma cesta de café da manhã. O pagamento já tá bom. Então tá ótimo. Já resolvi. É, o pagamento gordo já tá muito bom, né? O Edson já tá feliz da vida. É isso aí. Parabéns. Isso é uma brincadeira, é claro. É, você, motorista Edson Marçon, e outros que estejam completando, e deve ter outros que entraram no mesmo dia que você. Então, Edson Marçon, aí direto da cidade do cineasta brasileiro mais famoso. Quem é que sabe quem é o cineasta brasileiro mais famoso? É, ele é de lá, né, o Edson Marçon. Tá lá agora, né? Muito obrigado, tá dizendo aqui parabéns pelo dia do radialista. Muito obrigado. Convidar 10 amigos a ouvir a Rádio Ônibus aí na sua cidade, a cidade do cineasta brasileiro mais famoso, né? 10 amigos para ouvir a Rádio Ônibus aí, Edson Marçon. Vamos lá? Nós estamos fazendo campanhas agora com todos os colegas, aqueles que já escutam, para não se acomodar. Gente, nós estamos em fase de crescimento, então não pode parar mesmo. Eu vou fazer uma comparação com um avião, que é bem isso mesmo. O ônibus não é assim, mas o avião é. O avião, antes de decolar, ele gasta mais combustível, né, no chão. É aí que ele está consumindo combustível, né, com toda a pressão, com toda a potência. Depois que ele decola, o consumo é menor. Não sei se eu estou 100% certo. Quem sabe disso é o Fabrício, lá da paróquia São Pedro Furri. Eu vou perguntar para ele aqui. Vamos ver se eu coloco o Fabrício no ar. Ele está fazendo aula, está pilotando avião já, hein? Jovem Fabrício, trabalha lá na paróquia São Pedro Furri, fazendo curso para ser piloto, já está até pilotando, já tem horas de voos. Olha que legal, hein? Não é isso, Fabrício? Quando o avião está no chão, consome mais combustível. Depois que ele decola, já diminui, não é isso? Então, gente, nós estamos nessa fase de consumir muita poeira ainda, muito combustível, estamos no chão ainda. Precisa decolar, precisa de você. Você que já ouve. Então, às vezes, a gente está ouvindo, a gente acha que os outros também estão. Então faz uma provocação, convide, fale da Rádio Ônibus. Você sabia que existe uma rádio que fala de ônibus, não é? Então vai falando para os amigos, vai convidando 10 amigos para ouvir. Felipe Barbosa Prado, na Bahia. Felipe é ouvinte fiel há bastante tempo, acompanha todo dia. Felipe, compromisso nosso hoje, hein? Vou contar com você. Convidar 10, é muito? Não sei se é muito. 10 é pouquinho, né? 10 amigos para ouvir a Rádio Ônibus hoje. Ah, mas eles não podem agora, mas tem reprise às 15, às 20 e às 23 horas. Em algum momento do dia, ouvir a Rádio Ônibus. Parabéns, Edson Marçom, um ano de casa na Pássaro Marrom. Qual que é a cidade? Eu já sei, o Edson também sabe. Qual é a cidade do cineasta brasileiro mais famoso? Mais famoso. Dica, fez muita comédia. Aliás, eu acho que ele só fez comédia, né? Acho que ele só fez comédia. Muito bom, eu gosto muito dos filmes dele até hoje. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. WhatsApp da Rádio Ônibus, 16991821468. Vamos começar com ela, as mulheres em primeiro lugar, a Eliane, direto de Itupeva, pertinho de Cabreúva. Passei por lá e não vi a Eliane. É, foi muito corrido, viu, Eliane? Foi por isso. É, eu fui para Cabreúva e não dava tempo para nada, nem para uma paradinha rápida. Mas é, um dia nós vamos combinar, vamos fazer uma matéria, uma reportagem com você aí. Já vai falando com a equipe dos caminhoneiros aí na sua região, na sua cidade. Aqueles caminhões invocados, aqueles caminhões diferentes. O que tiver de legal aí, ó, vamos combinar um dia, fazer uma matéria interessante aí. Ou um ônibus, né? De repente tem alguém aí que você conheça, que tem um ônibus diferente, um ônibus legal, uma empresa bacana, para conhecer a cidade de Itupeva e conhecer pessoalmente a Eliane, que é gente boa demais. Vamos lá, que mandou mensagem de áudio no nosso WhatsApp. Mande você também. Oi. A música é do Era, de Vano. Essa é de ontem, né? Eu gostaria de oferecê-la para o JT Arts, para o Félix Júnior, para o Everton, para o Sérgio, para os colhedores canavieiros, para o Vander de Minas, para o Vander Cabeludo, para o pessoal daqui de Jundiaí, para o Lula Bozzi, para a esposa dele e especialmente para o Jurandir Oliveira. Muito obrigada. Esse é o nosso mundo, esse é o Mundo Trek. Não, a mensagem de hoje. É, o Jurandir depois falou ontem que gosta também desse grupo. É, olha só, ele ficou com vergonha, ficou com vontade muitas vezes de pedir, né? O grupo Era aí e ficava com vergonha, né? Achava que só ele que gostava. Para com isso, né? O que só não tô tocando aqui e não toco mesmo é funk. Não dá, porque já tô ouvindo funk de tabela aqui, né, no bairro. No farol, né, no semáforo, eu paro o carro, de repente passa um, né, um carro, parece um trio elétrico do meu lado, tocando funk. Aí não dá, né? Então, já estou ouvindo de tabela, a gente é obrigado a ouvir. Por enquanto, não estou tocando aqui funk na Rádio Ônibus, né? Por enquanto, não. Vamos agora de música? O que ela mandou aqui? Ah, tem outra mensagem que ela mandou, acho que não é a música ainda, né? Ou é? Manda aí, solta. Olá, Henrique. Olá, amigos da Rádio Ônibus, diretamente do Mundo Truck em Itupeva. Eu sou a Eliane. Notícias do site. Mercedes-Benz do Brasil celebra 25 anos do seu Centro de Desenvolvimento Tecnológico para Caminhões e Ônibus no país. Caravana DAF Roda Brasil faz parada em Campo Grande. Volvo é a primeira do mundo a testar caminhão autônomo em uma mina subterrânea. Model transportadora aprimora sua frota com a chegada de 20 unidades do Iveco Highway. Todas essas notícias, acessem o site www.mundotruck.com.br. Vende truck, vem com a gente. Esse é o nosso mundo, esse é o Mundo Truck, junto com a Rádio Ônibus e a Rodovia Brasil. Obrigado, Eliane. Depois você escreva aqui no Facebook ou no WhatsApp o nome da música que você quer ouvir aí, que você ofereceu para o Jurandir, que também gosta desse estilo musical. Eu também gosto, muito bonitas as músicas, né? Do grupo Era aí. Pode mandar aqui o link ou o nome da música, porque eu não entendi qual é o nome dela. O Edson mandou um vídeo muito bacana aqui. Eu não sei se eu vou conseguir colocar no ar agora. Que tem a Pássaro Marrom, não é? Pássaro, filme antigo, antigo, antigo. No fundo, está passando um monobloco Pássaro Marrom. Né? O filme é dele, do cineasta, não vou falar o nome. O Edson sabe porque mora lá. Né? Eu quero que alguém que não more lá diga qual é a cidade do cineasta mais famoso do Brasil. Né? E tem um filme que passa o ônibus ao fundo, Pássaro Marrom. É isso, né, Edson? É um Pássaro Marrom passando de fundo. Né? O 362, acho que é isso, ou 355. Aqui na Rádio Ônibus, você pode participar com a gente no Dia do Radialista, mandar seu alô, seu recado. E hoje, daqui a pouco, tem o bate-papo com Ricardo San, radialista da Rede Transamérica. Outro radialista também, que não está tão ativo assim, agora está indo para outros lados, é um empresário, amigo nosso, amigo do Emerson, o cara também muito 10, Josmar Oliveira, da Speed Trans. O Josmar que está indo para outras áreas aí, procurando atender o pedido da população. Um abraço ao Josmar, que também é radialista, teve em rádio grande, em rádio pequena, também gosta do rádio, assim como gosta do ônibus, Parabéns a ele. Quem mais? Todos os radialistas que eu tive a oportunidade de conhecer, e alguns já estão, não estão mais aqui com a gente, estão lá no andar de cima, como alguns que deixam muita saudade, principalmente do grupo Bandeirantes, que eu acompanho bastante, e alguns que eu tive a honra de conhecer, que não são só radialistas, são narradores, é muito mais que radialista, como o José Silvério, que eu tive a honra de conhecê-lo na Rádio Bandeirantes. Eu imito até mesmo o José Silvério. Aliás, eu fui lá na Rádio Bandeirantes porque fiz uma imitação numa promoção da Rádio Bandeirantes e fui um dos finalistas. Eu não fui o campeão, mas estive entre os campeões lá na Rádio Bandeirantes. O José Silvério escolheu o outro, o outro jovem lá, que imitava o José Silvério. Se eu achar, eu coloco no ar aqui para você ouvir. Tem sempre gente nova ouvindo. E o José Silvério, ainda para mim, é o melhor narrador esportivo do Brasil, lá do grupo Bandeirantes. Para onde nós vamos agora? Tem música, já atendo a Eliane. Estou esperando ela escrever o nome da música aqui, para mandar fazer o oferecimento. Aliás, ela já fez, tocar a música para ela. E você pode também aproveitar, viu, Edson Marçom? O seu aniversário de um ano da Pássaro Marrom. Qual é a música que pode ser a sua trilha sonora desse um ano aí no Grupo Constantino? Um ano de Pássaro Marrom. Qual é a sua música, Edson Marçom? 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas. Tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Semana Nacional do Trânsito, daqui a pouco tem Márcia Pontes participando, suas considerações importantes para essa semana. Vamos tentar falar com o Adilson Andrade aqui, vamos ver se ele consegue também participar, ele que está no... ele é instrutor, está no rodoviário, no fretamento, há bastante tempo, entende, da logística toda do transporte de passageiros, e ele deve ter considerações importantes também para essa semana, que não fique só na semana, claro, claro, mas que comece na semana e se estenda por todos os dias. A mais quem é profissional, que fez curso, qualificou, fez reciclagem, transporte coletivo, tem toda a obrigação de dar exemplos. O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? O que você acha de uma rádio que fala de ônibus? João Alves Neto, da AMD Encarroçadora, falou da importância da Rádio Ônibus. João Alves Neto, o que você acha da Rádio Ônibus? Eu diria para você que é uma grande sacada, porque você falar de ônibus hoje, quer seja para o empresário, que é um segmento com muitos e muitos interessados como operadores, mas principalmente você fala, imaginou para quantos milhões de usuários do sistema? Exatamente. Nós estamos falando só em São Paulo, são mais de 10 milhões de passageiros dia, só na capital de São Paulo. Então você imagina se a gente extrapolar isso, não precisa ir longe, só para a grande São Paulo. Então você está falando para um público cativo e enorme. WhatsApp 16 99812-1468. Vamos para o WhatsApp agora com ele, Emerson, motorista. Alô, Suzano, ligado com a gente. Suzano 10 ouvintes novos para ouvir a Rádio Ônibus, hein? Cada região aí com 10 ouvintes. Hoje estou pegando pesado, né? 10 ouvintes aí para poder ficar ligados aqui na Rádio Ônibus. Ah, mas não pode agora. Então pode às 15, talvez às 20 ou às 23 horas. São vários horários para poder ficar conectado na primeira Rádio Ônibus do Brasil do Mundo. Alô, Emerson! Bom dia, meu amigo Henrique Estrada, aqui é o Emerson de Suzano. Amigo, hoje é o dia do radialista, hoje é o seu dia. Parabéns para você, parabéns pelo esse trabalho maravilhoso que você faz aí na Rádio Ônibus, levando para nós muitos conteúdos, matérias, reportagens, vídeos sobre o nosso mundo. Então hoje, meu parceiro, hoje queria dedicar essa música a você, que é o seu dia, o dia do radialista, ao nosso grande amigo Josmar de Oliveira, que também é radialista, não exerce a profissão, mas também é radialista, e ao meu grande parceiro Alex Lecão, do Rio de Janeiro, trabalha numa empresa de ônibus e também é radialista. Então hoje estou dedicando essa música a vocês. Hoje não vou mandar abraço para ninguém, vou mandar só para vocês, porque hoje é o dia de vocês. Então, que Deus abençoe muito vocês três, que Deus abra todas as portas para vocês, que dê muita luz, prosperidade, muita saúde, e que você, meu amigo Henrique Estrada, continue levando para nós, seus ouvintes, muitas e muitas matérias e reportagens sobre o mundo do ônibus. Você é o único no mundo que faz isso. Você tem o meu respeito e respeito de todos nós, motoristas de ônibus, de caminhão, do nosso transporte em geral. Um grande abraço meu e da minha família toda. Tá bom, meu parceiro? Você é guerreiro. Tá? Um forte abraço aí. Grande, Emerson. Um carinho desse é sensacional, né? Faz a gente continuar, não é? A gente seguir em frente. Foram as duas paixões que eu juntei, né? O rádio, a profissão e o ônibus. E assim, levar a informação, ceder o espaço para você, Emerson, e todos os outros profissionais ligados ao setor de transporte e passageiros. A gente sabe da importância do profissional rodoviário, do urbano, fretamento, motorista de ônibus em geral, o cobrador, todos que trabalham nesse setor, que não é só o motorista, é uma série de profissionais que quem está na rua esperando o ônibus chegar, quem está na plataforma, não tem ideia, né, do que se passa na garagem, nos bastidores. Então, ter começado a Rádio Ônibus, né, ainda em fase de crescimento, é uma alegria imensa e estou aprendendo muito. Aprendo com o Emerson, aprendo com todos os outros profissionais que participam, observo bastante. Então, receber esse carinho é muito importante para nós, né? Faz a gente continuar, porque a gente não ganha nada com isso, aliás, ao contrário, gasta-se bastante para investir aqui, ali. A gente queria muito mais, mas não consegue, por falta de recurso. Enquanto quando a gente ouve essas mensagens, né, esse carinho, é a força para a gente não desistir, não desistir nunca. Um dia a gente vai ficar grande, né? Vai ter mais tempo para se dedicar a Rádio Ônibus. E se você quer mandar o seu alô também, aproveita, manda para nós aqui através do WhatsApp, 16 99182 1468. Outro radialista de respeito que é muito importante para nós aqui é o JP, José Paes. Ele já fez de tudo na vida, né? Inclusive emissoras de rádio, outras, e agora está tanto na Web Rádio Missão Jovem quanto na Rádio Ônibus, apresentando Modão Sertanejo. Bom demais da conta, por sinal, né? JP, aquele abraço, nosso respeito também. E dois outros amigos sensacionais, o Claudinho de Jesus e o José Rodrigues, também já estiveram em outras emissoras e agora estão conosco. Estão aqui na Rádio Ônibus e na Web Rádio Missão Jovem. Alô, Claudinho e José Rodrigues, nosso respeito também. Parabéns aos radialistas que nos ajudam aqui na nossa programação, fazendo a Rádio Ônibus e a Web Rádio Missão Jovem. E agora, vamos de música primeiro do Emerson, depois eu toco da Eliane, que eu não descobri qual que é a música aqui. Vamos lá com Robbie Williams. Ah, ele gosta, Robbie Williams, eu também gosto. Aumenta o volume aí. É música, dos anos 80, não é? Se eu não me engano, é dos anos 80. As mais antigas aí são as melhores, né? Aumenta o volume do seu computador, tablet, smartphone, onde quer que você esteja. Boa viagem para você. Daqui a pouco tem música também aqui do Edson Marçom, que já mandou o link. Falta você. Manda seu alô, seu recado. Boa viagem. Ah, usando cinto de segurança em ônibus também. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running. Before I've arrived, I can see myself coming. Life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rafters. I cannot get Aqui também tem música enquanto você viaja ou enquanto você descansa, passeia, né, ou com a família. Tem gente já que está cozinhando e ouvindo a Rádio Ônibus. Tem dona de casa, claro que tem, a dona do lar ouvindo a Rádio Ônibus também, preparando, né, um lanche ou preparando o almoço para quem vai chegar, às vezes com muita, muita fome, né? Faz aquela paradinha em casa, faz aquele almoço, depois segue no trabalho, né, seja da van, seja do micro, do ônibus, até do caminhão, da carreta, É quem está ouvindo aí, ó, manda para a gente um recadinho dizendo de onde você está ouvindo a nossa programação. Anote o nosso WhatsApp, 16 99182-1468, é onde você pode manifestar aqui as suas opiniões, mandar alô, pedidos musicais. Se tiver alguém fazendo aniversário perto de você, manda os parabéns, né? Espaço aberto para você aqui participar quantas e quantas vezes você desejar, mandando o seu recado. Só é importante ser breve nas mensagens para dar tempo para todo mundo participar também. Ainda hoje, daqui a pouco, tem Márcia Pontes falando da Semana Nacional do Trânsito. E você? O que você tem feito na prática? Na prática, não só na teoria, na prática, para que tenhamos um trânsito cada vez mais seguro. O que você tem feito? Eu tenho uma atitude que eu penso que é que tem valor. Penso eu que tem valor. Foi assim que eu aprendi e é assim que eu gosto sempre de fazer. É algo muito simples que eu acho que ajuda bastante na segurança de quem está conduzindo o veículo. É manter a maior parte do tempo as duas mãos no volante. Não sei se eu estou certo, mas foi assim que eu aprendi. Somente nas rodovias. Os carros modernos, né, têm direção hidráulica. Isso significa que com um dedo você gira o volante. Imagina tudo isso em movimento, né? Você a 100 por hora, 120, né, os carros de passeio. Os carros pesados também. Aí você só com uma mão e com a outra fazendo não sei lá o quê, né? Não tem que ficar com a mão no câmbio, né? O câmbio não precisa. Tem gente que adora viajar, né, dirigir e ficar com a mão no câmbio, né? Tem gente que gosta de ficar com a mão no câmbio. Não precisa. Então o câmbio é para passar as marchas e volta as mãos no volante. Agora tem outro detalhe, né, ainda pior, para quem não consegue conversar sem gesticular. Oh, meu Deus do céu. Se amarrar a mão da pessoa, a pessoa não fala, né? Mas no volante, precisa redobrar a atenção. Está, né, dirigindo as duas mãos no volante a maior parte do tempo. Não dá para ficar conversando e ainda olhando para o carona. Está dirigindo e olhando para o carona. Não dá para saber o que vai acontecer logo ali. Então essa é uma das atitudes que eu procuro fazer a maior parte do tempo quando estou dirigindo. É manter as duas mãos no volante e não ficar batendo um papo olhando para o lado, né, virando a cabeça. A pessoa que está como carona tem que entender que eu estou dirigindo, não preciso ficar olhando para a cara dela, né? Então é assim que eu penso. Ainda mais motorista profissional transportando vidas. Não dá, porque um segundo, gente, é um piscar de olhos, pode ser, né? E aí? Fatal. Então não dá para bobear. Não dá para bobear, olhar para o WhatsApp. Eu contei isso já aqui. Há poucos dias eu passei por um motorista de ônibus de uma empresa de turismo. Era uma rua estreita onde o grande deveria esperar o menor. No caso, o ônibus deveria eu esperar passar para depois ele passar por mim. Um tinha que esperar o outro ali. Duas mãos, rua estreita. O motorista de ônibus vinha chegando, e ele dirigia olhando para baixo. Eu não sei se era o celular, se ele estava olhando a cor do sapato dele, o que, que ele estava vendo para baixo e não para frente. Ele não olhava para frente. Eu fiquei preocupado. Falei, opa, daqui a pouco ele vai bater no meu carro aqui e o ônibus vindo. De repente, ele deu uma olhadinha e aí ele desviou. Ele deveria ter parado. Eu tive que parar o veículo para ele passar. Então, passou ele primeiro, depois eu. Mas o correto seria o grande dar preferência ao menor. Ainda mais sendo uma rua pequena e ele tão preocupado estava com qualquer outra coisa menos em dirigir. Então qualquer cuidado, né? Qualquer descuido, aliás, pode ser fatal. Coisa rapidinha, deixa eu dar uma olhadinha no WhatsApp para ver ali. Aí você olha para baixo, vai ver, já bateu na traseira de alguém, né? Ou pode cometer algo muito pior. Então a atitude que eu procuro fazer sempre é manter as duas mãos no volante a maior parte do tempo. O que você faz que você considera ser importante para termos um trânsito mais seguro? Participa com a gente, mande uma mensagem através do WhatsApp, se puder, 16 99182-1468. Valendo o livro Ônibus Seja o Motorista que Toda Empresa Gostaria de Ter. Esse livro é escrito pelo Jairo de Oliveira. Ele está nesta área do transporte de passageiros há muito, muito tempo. E aqui ele destaca nesse livro alguns itens muito importantes. Como evitar os 9 tipos de colisões? Por que muitos reprovam no teste prático? De cobrador para motorista de ônibus. Será que mulher no volante de ônibus é perigo constante? E o Código de Trânsito Brasileiro para você saber de cor nesse livro aqui, hein? Quer ganhar o livro? Muita gente está querendo, hein? Todo dia eu recebo a mensagem, eu quero o livro, eu quero o livro, eu quero ganhar o livro. Se inscreva no canal do YouTube, nosso canal, né? Nosso canal. Rádio Ônibus, digita aí. Se inscreva no canal e boa sorte. Final desse mês tem sorteio entre os inscritos. São mais de 2 mil inscritos. O canal do YouTube, com pouco tempo de atenção que eu comecei a dar ao canal, tem mais de 400 mil visualizações. Ainda é muito pouquinho, mas vamos chegando, aumentando gradativamente. Mais de 2 mil inscritos, mais de 2 mil que vão participar do sorteio. Falta você. Se você ainda não assistiu os vídeos, as entrevistas, não se inscreveu, não perca tempo. Tem muito presente legal. Além do livro, terá outro sorteio também no final desse mês, que é a camiseta do Mundo Truck, oferecimento de toda a equipe Mundo Truck. E o livro, que é o oferecimento de William, tudo sobre ônibus. Falando nisso, William, tá na escuta aí? O que o William considera importante, faz e considera importante para que tenhamos um trânsito mais seguro? Na prática, William, o que você faz de segurança? Que você, eu sei que você faz muitas coisas, mas uma, destaca uma, que você aprendeu e não abre mão de ser assim, é assim que você faz, mesmo que os outros critiquem. O que você faz, que você considera importante para que tenhamos um trânsito mais seguro? Conta para nós aí. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Os lugares de fé, concentração de fé religiosa, seja católica ou seja de qualquer outra denominação, atraem e gera emprego, gera recursos muito importantes. O setor de turismo se beneficia e muito com as ações religiosas. Um padre famoso que começou uma missa de um jeito, de outro, um milagre em uma determinada região. Nós temos grandes exemplos de romarias gigantescas, ao longo de todo o ano, como é Aparecida. Quem é que do turismo nunca fez uma viagem para Aparecida? É difícil encontrar um motorista que nunca foi para Aparecida a trabalho. É difícil. Outros lugares, Goiás agora tem um Divino Pai Eterno. Quem é que já foi viajar para lá? Alô, motoristas brasileiros, do turismo ou do rodoviário, que acabaram fazendo um trabalhinho aqui ou ali em lugares de fé, seja Aparecida, lá no Goiás. E também um dos lugares, pontos turísticos muito importantes da fé, é Belém. Uma viagem para Belém. Você já fez o Círio de Nazaré? Reúne muitas e muita gente, milhares e milhares de fiéis. Só que o momento do nosso país, nós estamos vivendo, é por isso que não vamos ter a VVR, mais uma vez, momento difícil, financeiro, não tem como realizar a VVR, impossível por enquanto. Está afetando também o turismo lá no Círio de Nazaré, gente. Vamos acompanhar essa reportagem agora aqui na Rádio Ônibus, afetando o setor de turismo, afetando os fiéis do Círio de Nazaré. A crise econômica no Brasil tem afetado o setor de turismo com grandes reflexos no ramo de hotelaria. Aqui em Belém, há poucos dias do Círio de Nazaré, a Secretaria de Estado de Turismo, a Setur, já contabiliza uma queda de 3% no fluxo de visitantes de fora do estado em relação aos números do Círio do ano passado, revela o secretário de Turismo, Adenau Ergóes. No ano de 2015, nós tivemos 83 mil turistas de fora do estado. Esse ano de 2016, a nossa previsão é a possibilidade de diminuirmos 3% disso, então em torno de 80 mil turistas para 2016. De acordo com o Sindicato de Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares do Estado do Pará, até metade do mês de setembro, apenas 30% da rede hoteleira de Belém estava reservada para o período do Círio. No ano passado, nessa mesma época, o índice chegava a 80%. O aumento no preço das passagens aéreas também contribuiu para agravar o quadro, revela a presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens, a ABAV, Edna Rocha. É devido à questão econômica que o país está passando, nós estamos passando, e obviamente o turismo não pode ser diferente dos outros setores. A médica Lucilene Damasceno mora em Campinas, São Paulo. Ela se antecipou e garantiu preços mais acessíveis. O ano passado eu paguei R$380 e de volta para ir do Círio. E esse ano estou pagando R$600 e de volta. Sendo que agora, se eu for comprar, vou pagar uns R$2.000, R$3.000. Então é uma grande diferença. Mas em que pese a crise financeira, tanto a ABAV quanto o Sindicato dos Hotéis acreditam que na última semana de setembro e primeira semana de outubro, os índices favoráveis aos dois segmentos devem chegar perto dos 95%. De Belém, Carlos Reis. Obrigado, Carlos Reis. É um momento difícil aí que precisa virar essa página o mais rápido possível, né? Afetando várias áreas aí, principalmente a indústria, não é? 16 99182-1468. E o turismo vai sofrendo também, né? Dinheiro curto, como é que você vai viajar? Aí é complicado, né? Deixa eu seguir na ordem aqui dos pedidos musicais. Já toca o Bruno Marrone, viu, Edson? Aguenta mais um pouco aí. A Eliane foi a primeira a pedir música, eu não toquei ainda, porque não estava achando a música dela. Agora sim, Divano, Era. Quem gosta é o Jurandir, como ela já ofereceu para tantos amigos e para o Jurandir, que vai participar hoje com mais uma daquelas histórias, hein? Só quem está na rodagem é que sabe, né? É, trabalhar em ônibus tem muitos causos interessantes. E o Jurandir vai contar mais um deles daqui a pouquinho. Era. Na Rádio Ônibus tem a música que você pediu. Participe e ofereça a sua música também. 16 99182 1468. O Rodolfo Risotto, eu coloquei no ar essa semana, aliás, semana passada, vou colocar no ar novamente o assunto do recall. O que é recall e qual a sua importância para a segurança? Estamos vivendo a Semana Nacional do Trânsito e de vez em quando a gente acaba, né, sendo surpreendido na televisão quando uma determinada montadora convoca os proprietários para retornarem nas concessionárias para um reparo. E por muitas vezes, reparos que podem colocar em risco a vida do condutor, a vida dos passageiros, né? É uma coisa meio absurda até, né? O pessoal fabrica um veículo que pode chegar a 100, 110, tem gente que chega até 200, dependendo do veículo, e você com risco, né, de morrer, dependendo da peça lá danificada e, por vezes, uma falha do fabricante, não é? Bom, só que a gente nunca ouve, eu não me lembro, de ouvir um recall sendo convocado pelas fabricantes de ônibus. Você já ouviu isso? Alô, Lula Bus. Ajuda aí, Lula Bus. Pergunta para o pessoal aí da VB Transporte. Já teve isso? Da VB ter que levar o ônibus para a concessionária porque foi atender um chamado de recall, ter uma falha de fabricação. Já teve isso? A gente nunca ouve falar, nunca vê falar nem de caminhão nem de ônibus. Eu não me lembro. Então, gente, se tem usuário que ignora e não leva na concessionária porque o amigo que é mecânico falou que não precisa, imagina no setor de transporte de passageiros, que eu nunca vi elas convocarem. E tem, com certeza tem problema, não é? Mas a gente nunca fica sabendo. Se elas são convocadas, será que levam os veículos, né, de volta lá para os fabricantes? Quem vai comentar melhor sobre esse assunto é ele, Rodolfo Risotto, do programa Acidentes Não Acontecem, aqui na Rádio Ônibus, sempre presente, na Semana Nacional do Trânsito. Essa é uma atitude importante de segurança para termos um trânsito ainda mais seguro. Se você recebe o chamado, uma carta na sua casa do recall e ignora, você não está a favor da segurança. Vamos lá, Rodolfo Risotto, do programa Acidentes Não Acontecem, o que é recall e qual a sua importância para a segurança no trânsito? E agora, o comentário de Rodolfo Risotto, do SOS Estradas. A segurança no trânsito também depende de você. O que é recall e que importância isso tem para a segurança no trânsito? Você já deve ter ouvido várias vezes que uma montadora de veículos está convocando proprietários de um determinado modelo para recall. Muita gente fica sem entender do que se trata. Na realidade, a palavra é de origem inglesa e tem como tradução mais simples chamar de volta. Na prática, é um procedimento que foi adotado na indústria automobilística de convocar proprietários de carros com defeito que possa comprometer a segurança para que eles compareçam à concessionária mais próxima e realizem o reparo do mesmo. Infelizmente, mais de 50% dos proprietários não levam seus veículos para checar o possível defeito. Isso inclui não apenas proprietários de automóveis, mas também de motocicletas, ônibus e caminhões. Na maioria dos casos, porque sequer tomam conhecimento do problema. A divulgação feita pelas empresas é precária e restrita a poucos veículos de comunicação. Geralmente, inclusive, feita em apenas um dia. Naturalmente, há pessoas que são negligentes e que não comparecem porque acham que está tudo bem com seu veículo. Entretanto, é importante lembrar que as convocações são feitas porque os defeitos são graves. Problemas nos freios, direção, o risco de incêndio, dentre tantos outros. Por isso, quando você ouvir falar de recall, fique atento se você for proprietário de um veículo. Afinal, defeito no carro pode colocar a sua vida e de terceiros em risco, além de provocar acidentes graves. Imagine ficar sem freio ou o airbag do carro inflar inesperadamente quando você está dirigindo. Outro tipo de recall, embora não tenha esse nome, ocorre no caso do pedido de indenização do DPVAT. Muita gente não pesquisa antes no www.dpvatsegurodotransito.com.br quais são os documentos necessários para receber a indenização em casos de acidentes com vítimas. Orientados por curiosos ou pessoas mal intencionadas, acabam perdendo tempo

Para assistir a peça Trair e Coçar é só começar. Quase 30 anos em cartaz em São Paulo, Teatro Bibi Ferreira. Para este domingo, 7:30 da noite, você levar ela. Já pensou? Faz aquele convite bacana para ela, não é? E se você nunca foi ao teatro, tá aí a oportunidade. Instale o aplicativo Rádio Ônibus, na aba Recados, mande a mensagem dizendo eu quero ir ao teatro, mas dessa vez, como é uma peça muito concorrida, tem gente que liga até no meu celular aqui, ah, eu quero ir. É o seguinte, você pode carimbar sua ida ao teatro, se você convidar 10 pessoas para ouvir a Rádio Ônibus hoje ou até sexta-feira, e essas 10 se manifestarem de alguma forma que estão ouvindo por sua conta, por causa de você. Pode me marcar no Facebook, pode mandar uma mensagem para nós no aplicativo, pode mandar uma mensagem no Zap, dizendo eu estou ouvindo por causa da fulana de tal ou do fulano de tal, entendeu? Então assim, 10 pessoas, cada uma contando, aí é a forma de você carimbar, garantido, não faço nem sorteio, já é seu, tá bom? Sexta-feira posso ligar no seu telefone celular aí ou mandar uma mensagem convocando, hein? Convocando você para participar para assistir ao teatro Trair e Coçar é só começar. Tem apresentações aos sábados e aos domingos no Teatro Bibi Ferreira. Pai, foi um monstro quem levou a mamãe? Mais ou menos, filha. Ele tinha garras, pai? Ele tinha um carro, filha. Apareceu de repente na estrada e acelerou em direção da gente. Eu não tinha o que fazer. Imprudência não é acidente. É crime contra a vida de quem foi e contra a vida de quem fica. Pai, por que ele fez isso com a mamãe? Respeite os limites de velocidade e ultrapasse com segurança. Ministério dos Transportes. Governo Federal. Viação e Turismo Santa Rita de Cássia. É uma empresa totalmente legalizada pelos órgãos da Artesp, ANTT, Ministério do Turismo e, para garantir ainda mais sua segurança, possui seguro de passageiros, tendo à disposição no ato do fretamento todos os documentos que forem solicitados pelos clientes. Embarque conosco e descubra por que Aviação e Turismo Santa Rita de Cássia está acima do nível de satisfação esperada pelo usuário. Tranquilidade, eficácia, segurança e conforto. Viagem com Aviação e Turismo Santa Rita de Cássia. Acesse o site www.viaçãosantaritadecassia.com www.viaçãosantaritadecassia.com. Há mais de 20 anos no mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil, trabalhando sempre com as melhores marcas. A Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo. Telefone 4121-9292. Acesse belatintas.com.br. Falou em tintas, pintou Bela Tintas. WhatsApp da Rádio Ônibus 16991821468. Participe, mande o seu alô, seu recado, também com oferecimento de JPF Ações Profissional, Rua Manuel Borba, 130, em Santo Amaro. A Fena Alicate Cutícula, facas, faquinhas e facões. E ele também é apresentador de programa de rádio, é o radialista JP. 24 horas no ar. Rádio Ônibus. Música, notícias, curiosidades, entrevistas, tudo sobre o mundo do ônibus. Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Além do transporte, as notícias do Brasil e do mundo você fica sabendo aqui também. Pesquisa mostra que 33% da população culpa vítima por estupro. No Brasil, a cada 11 minutos acontece um estupro. Uma pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Datafolha, demonstra que 33,3% da população brasileira acredita que a vítima é culpada em casos de estupro. Segundo o levantamento, 42% dos homens concordam com a afirmação de que mulheres que se dão ao respeito não são estupradas, enquanto 63% das mulheres discordam. Para um terço dos brasileiros, a mulher que é agredida agredida sexualmente é, de alguma forma, culpada por usar certas peças de roupa. A diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Samira Bueno, em entrevista ao Revista Brasil, comentou o resultado. O dado é muito preocupante, por óbvio, né? Quando a gente percebe que um terço dos brasileiros acreditam que a mulher é responsável por ser vítima de violência sexual. E boa parte da população brasileira coloca uma ideia de moralidade acima dos direitos da mulher. Então isso é algo que preocupa demais. Segundo Samira Bueno, mais de 50% da população brasileira acredita que a lei protege os estupradores. Então, ao mesmo tempo que você tem um percentual significativo da população que culpa a mulher por ser vítima de uma violência sexual, a maior parte da população não acredita que a justiça dá respostas eficientes para punir os agressores. Então, isso é muito problemático porque o Estado se mostra muito frágil como aquela esfera de resolução de conflitos. A diretora explica o objetivo do levantamento. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública é uma entidade que faz pesquisas, né, com foco especialmente nas instituições policiais. E um dos nossos temas prioritários de atuação é justamente os serviços prestados pelas polícias civil e militar às vítimas de violência. E como nós percebemos que um dos gargalos é justamente o atendimento às vítimas de violência sexual, a pesquisa, dentre outras coisas, tentou captar a percepção da população em relação às vítimas de estupro, bem como a percepção em relação ao atendimento prestado pelas instituições policiais. A pesquisa Percepção sobre Violência Sexual e Atendimento a Mulheres Vítimas nas Instituições Policiais ouviu 3.625 pessoas em 217 cidades e está disponível no www.forumdesegurança.org.br. Reportagem Ana Lúcia Caldas. Obrigado, Ana Lúcia Caldas, aqui para a nossa participação do Giro de Notícias. As informações de tudo o que acontece no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui também. WhatsApp chegando, vamos lá. Adriano Rosendo, a nossa querida Catanduva, grande mestre design de frota, ele é o criador da logomarca da Rádio Ônibus. Se hoje a Rádio Ônibus tem um visual, tem uma identidade visual, é graças a ele, pela criação maravilhosa dessa logomarca que tem tudo a ver com o nosso trabalho. Alô, Adriano Rosendo. Boa tarde, Henrique. O Adriano aqui de Catanduva. Sobre o recall aí, eu já vi no chassi, mas na carroceria não. Eu tenho um cliente meu aqui de Rio Preto que tem micro e deu problema e precisava chamar Mercedes. A Mercedes chamou ele para fazer isso aí. Mas assim, de carroceria de ônibus, eu nunca vi, não. Aproveitar, eu gostaria de agradecer os amigos que ontem me desejaram um parabéns aí. Eu agradeço. Eu não posso falar, citar nome, porque eu não consegui pegar a programação inteira. Mas eu estou desejando um obrigado para todos. Agradeço, fico feliz por isso. Eu também queria agradecer o Félix pelo folder que ele montou no Facebook. É o nosso ninja aí do Rio de Janeiro. Obrigadão, Félix, agradeço. Um abraço a todos. E obrigado, Henrique, pelo espaço aí. Abraço. Valeu, Adriano Rosendo. E você vai ver em breve um vídeo que eu gravei com ele, apresentando que é uma ideia dele, bem legal, que vai ajudar você a não esquecer de acender o farol baixo durante o dia nas rodovias. Às vezes a gente esquece, não é? Só que, para não esquecer, tem um adesivo que você vai poder colar onde você achar melhor, não é? A sugestão é no para-brisa, para que você não esqueça de acender o farol durante o dia, não é? E foi criação dele, e vai com a marca da Rádio Ônibus, a logomarca e o nosso endereço. Criação do Adriano Rosendo. Interessante, hein? Tem um recall do chassi. É carroceria, então, né, será que teve já? Será que algum cliente aí, alguma empresa já recebeu esse comunicado? Precisa voltar aqui, né, o chassi, a carroceria, porque descobrimos que tem um problema, tem um furo, está vazando água aí, está batendo muito, não é? Não sei, interessante. Mas o chassi, o Adriano disse que já teve cliente dele, que teve que voltar o micro lá para a fábrica, né? Olha só como é importante e como acontece o recall, né? Não deveria, não é? Alô, Lula, cadê o Lula, hein? O Lula mandou mensagem. Tá tão atarefado assim, Lula? Aí na VB Transporte, falou pra ele, pra Rejane. O Alex Brito ligado com a gente. Carlos Abelo, cadê o Carlos Abelo, hein? Carlos Abelo, Semana Nacional do Trânsito. Ah, o Lula mandou mensagem, sim. Agora que eu tô vendo aqui. Vamos lá colocar a mensagem do Lula. Desculpa, viu, Lula Bus? Eu que não vi aqui. Porque vai chegando toda hora o WhatsApp, toda hora. Tem hora que eu não olho aqui para o outro computador. Graças ao Adriano Rosendo, nós temos agora o outro computador que nos ajuda bastante no trabalho aqui. Vamos lá, então, com o Lula Bus, direto da VB Transportes, no interior paulista. Boa tarde, Henrique. Boa tarde, galera. Lula Bus aí. Pego esse espacinho aí para desejar, né, ao Henrique aí. Felicidades no dia de hoje, no dia de amanhã e todos os dias. Feliz dias do dia do radialista. Que Deus abençoe você e a todos. Que cada vez mais, né, a rádio cresça e se expanda aí para o mundo inteiro. E é isso aí. Eu, né, e a Regiane desejamos tudo, mas tudo de bom mesmo. Entrei para a família Rádio Ônibus, não foi à toa. Considero muito essa família e sempre que a gente pode, a gente está aí. De um jeitinho ou de outro aí, sempre lembrando aí da rádio. E é, galera, eu estou aqui ouvindo no meu celular, no horário de almoço. Estou dentro de um Paradiso 1200, um G7 Scania. Ano de fabricação 2011, modelo 2012, 340 cavalos, pertencente à Viação Lira, mais conhecido como Lira Bus, né? E é isso aí, galera. Tomei um tempinho aí para falar com vocês aí e desejar tudo de bom na data de hoje e nas próximas datas aí, beleza? Um forte abraço a todos, Wander, Félix, o Carlos, Rabelo, minha esposa Regiane, o Henrique, família e para todos aí que curte a rádio e para aqueles que estão chegando agora também, que com certeza aí a família só cresce, graças a Deus. Estamos aí para o que der e vier, felicidades a todos aí. Boa tarde. Valeu, Lula Bus. Obrigado a você, Regina, o carinho, esse casal que eu tive a honra de conhecer, pessoas sensacionais também, e providência divina, né? Deus tem me aproximado, pessoas incríveis, né? Graças à Rádio Ônibus, a gente vai conhecendo pessoas incríveis, como o Lula e a Regiane também. E não é para qualquer um fazer sua hora de almoço dentro de um ônibus, né? Para quem gosta, é tudo de bom, não é mesmo? Não é para qualquer um, né? É para quem pode mesmo, como é no caso aí do Lula Bus. Mais WhatsApp que o pessoal está cobrando. Coloca o meu. Vamos lá. Paraíba, ligados com a gente também. Alô, J. Arts. Bom dia, Carlos. Já é boa tarde. Ah, que beleza a rádio, hein, rapaz. Vamos ver se o pessoal se anima aí, ajunta mais gente para escutar a Rádio Ônibus. Queria dar nesse momento meus parabéns para você nesse dia do radialista, porque além de radialista você é um herói. Porque está tocando à frente esse projeto aí e fazendo tanta gente aparecer que era desconhecido, né? Que era solitário aí no Brasil, que gosta do veículo de transporte, do ônibus, tem paixão por isso. E queria deixar a mensagem para você, Carlos, nesse dia, que sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto se torna realidade. Abraço, Carlos, e a todos os ouvintes da rádio. É o poeta João Edson. Cara é fera, né? Artista é artista, é verdade. Não posso sonhar sozinho. E é por isso que nós temos essa família que está crescendo cada vez mais. Cada pessoa que ouve pela primeira vez, depois não consegue largar, não é? A verdade é essa. Se eu ouvir um dia, mesmo que eu não esteja bem inspirado aqui no programa, a gente faz o programa aqui, tem dia que a gente não está, né, tão inspirado. Aí, mesmo assim, quem ouve pela primeira vez acaba ficando, né? E aí vai se construindo essa família, né? Que tem problemas também, como qualquer outra família, mas que juntos somos mais fortes. Valeu, João Edson, é isso aí. É o sonho junto, com todos os amigos, principalmente com o J. Arts também, para tornar cada vez mais realidade a nossa primeira rádio ônibus do Brasil do Mundo. Cadê o Carlos Abelo? Semana Nacional do Trânsito, ainda não vi a mensagem dele aqui. Tá aí? Toda hora tá chegando mensagem, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Computador número 2, computador novinho agora, graças ao Adriano Rosento, para acompanhar aqui, as mensagens estão chegando, né? E ainda não vi aqui a mensagem do Carlos Abelo, ainda não. Mas daqui a pouquinho tem Márcia Pontes em suas considerações importantes da Semana Nacional do Trânsito. Ela que recentemente embarcou em viagem para ministrar palestra importantíssima, convidada por um órgão muito competente e muito importante de trânsito. E ela mesma vai contar daqui a pouquinho. Onde que anda a Márcia Pontes? E as suas considerações à Semana Nacional do Trânsito. O intervalo é bem rapidinho, na sequência já tem a Márcia. E ainda hoje, no Dia do Radialista, mais um radialista apaixonado por ônibus, Ricardo San, da Rede Transamérica, com tudo e sua paixão e também de como foi essa experiência de ter dirigido um ônibus pela primeira vez. Mas ele só dirigiu porque era amicíssimo da dona de uma empresa de ônibus muito famosa no Brasil, a qual, infelizmente, eu não posso falar o nome, porque ela não liberou de falar o nome. Se eu falar o nome, ela vai ficar chateada. Então, não posso falar o nome, qual é essa empresa, né? Qual é a empresa que ele dirigiu, né? Tenta descobrir você aí, vai chutando. A entrevista é bem legal, porque são as duas paixões, assim como a minha, o rádio e o ônibus. Ricardo San, daqui a pouco na Rádio Ônibus. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. Se você está dirigindo e deixou de prestar atenção no trânsito para checar o celular, pare, pense e mude. Dirigir usando o celular aumenta em 23 vezes a chance de sofrer um acidente. Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Parada. Seja você a mudança no trânsito. Denatran. Ministério das Cidades. Governo Federal. Direto do Observatório Nacional de Segurança Viária, ela que já foi uma de nossas entrevistadas. E o Observatório está com spots, vídeos muito legais, falando sobre a segurança no trânsito. É o momento segurança no trânsito. E o tema que você vai ouvir agora é direção preventiva. Muito importante. Você sabe o que é a direção preventiva? Tem gente fica na dúvida, já ouviu essa palavra, mas não sei o que, que é. Vai que cai na prova aí, hein, para conseguir uma oportunidade de trabalho. Na hora de tirar a habilitação, não é? Ou mudar de categoria. Fica ligado, hein? Você sabe responder corretamente o que é direção preventiva? Vamos aprender com o Observatório Nacional de Segurança Viária, também aqui na Rádio Ônibus. Olá, bem-vindos a mais um Momento Segurança no Trânsito. Você sabia que é possível evitar a maioria dos acidentes? A partir de mudanças simples de comportamento, é possível transitar com muito mais segurança. Confira as dicas do nosso vídeo. Direção preventiva. O que é? Conhecimento, habilidade. O conhecimento a habilidade, por exemplo, em dias de chuva, a redução de velocidade e, claro, a atenção. Atenção à sinalização, limite de velocidade. Prevenir acidentes é possível. Sou a mudança. Direto do Observatório Nacional de Segurança Viária, um pouquinho sobre direção preventiva. Você pode participar com a gente aqui comentando o que você faz para termos um trânsito mais seguro. O motorista William Tudo Sobre Ônibus, que dirige um ônibus articulado em uma das linhas mais populosas de São Paulo, Terminal Jardim Ângela até Terminal Santa Cruz, já nos enviou seu recado aqui atendendo a nossa solicitação. William, o que você faz de concreto que você considera importante? Eu sei que você faz várias ações que podem trazer segurança no trânsito, mas o que você considera importante destacar que você não abre mão? Faz, mesmo que alguém critique, mesmo que, né, que fale mal, mas você continua sempre exercendo aquilo que você considera e aquilo que você aprendeu importante para a segurança de todos. William, Tudo Sobre Ônibus na Rádio Ônibus. Boa tarde, Carlos Henrique. Quem fala aqui é o William, motorista de ônibus aqui de São Paulo, do Grupo VIP Transportes. Primeiramente, desejar a você aí um feliz dia do radialista, perdão, que você merece, você é um exemplo aí para todos aí que tem um sonho e batalham por esse sonho e fazem o sonho se realizar. Então, parabéns a você, principalmente aí a todos os radialistas, mas principalmente para você aí, pelo espaço que você nos cede aí e a importância que você dá à nossa profissão. Segundo, mandar um grande abraço aí a todos os ouvintes. E você disse aí a respeito do que eu faço, né, as minhas atitudes em relação à segurança no trânsito. Isso aí eu falei para você até mesmo lá no dia que você foi fazer aquela reportagem comigo. Você perguntou se eu fazia muita amizade dentro do ônibus, né? Devido à quantidade de pessoas que a gente transporta. E eu reportei a você que não. Que enquanto eu estou trabalhando, eu evito ao máximo qualquer tipo de conversa paralela com o passageiro. Me reservo apenas a dar alguma informação, responder alguma pergunta que o passageiro faça pertinente ali ao meu trabalho, e evito conversar com o passageiro, porque a gente está ali, tem que estar concentrado no que a gente está fazendo, né? Na responsabilidade que a gente tem, na quantidade de vidas, de sonhos, de esperança que a gente transporta todo dia. Então eu tenho que estar concentrado 100% no que eu faço. Então, uma forma que eu considero que eu ajudo na segurança do trânsito é estar trabalhando 100% concentrado ali, focado no exercício da minha função. Então eu evito conversa paralela dentro do coletivo com passageiros, e também utilizo aí o máximo possível a direção defensiva, né, que eu aprendi aí durante tantos anos trabalhando aí já com ônibus. A gente utiliza ao máximo aí tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente absorveu de conhecimento, a gente utiliza aí no dia a dia de direção econômica para evitar acidentes. Aí, infelizmente, não agrada a todo mundo. Alguns acham que porque o carro não balança, porque o carro não chacoalha, você está andando muito devagar, quando não é verdade. Você está apenas trabalhando de uma forma confortável, né, para todos os passageiros. Então essa é a forma que eu acredito que eu ajudo aí na segurança do trânsito aí. Falou, Carlos Henrique, um abraço, até a próxima. William, muito bom, hein? É isso aí. Isso. Cada um fazendo as suas atitudes exemplares, né? Ajuda na segurança do trânsito, principalmente no conforto. É uma pena que eu não estou utilizando a linha que você dirige, né? No ônibus que você dirige aí. Eu utilizo uma linha de micro-ônibus, onde, infelizmente, a maioria, não todos, mas a maioria dos condutores são muito irresponsáveis e dirigem como se estivessem transportando qualquer carga. Aliás, nem carga pode ser retransportada assim, né? Dependendo da carga que você está transportando, se você fazer o que eu vejo muitos aí, você chega com a carga toda detonada, né? O cliente vai receber a mercadoria quebrada, amassada, não é? É assim que o passageiro se sente na linha que eu utilizo, na Zona Sul de São Paulo, às terças e quintas-feiras, não é? Estou falando de Santo Amaro, Vila Missionária. Vila Missionária, Santo Amaro. Quem quiser, conheça, embarque na linha e tire suas conclusões, né? Vai ver se eu estou exagerando ou não. a maneira... Ontem à noite, pelo amor de Deus, né? Toda vez uma aventura, né? Pra, me chama às vezes pra ir pro Hopi Hari. Não, vou pra quê? Eu já passo, né? Já tenho todas as emoções de um parque de diversões dentro de um ônibus, de um micro-ônibus na Zona Sul de São Paulo. Primeiro que são ônibus que não tem o sistema pneumático de suspensão. Então ele já bate qualquer né, desnível no asfalto, você já fica... Você vai parar lá no teto. Se o motorista dirige aquela acelerada, depois a frenagem brusca, acelerada, frenagem toda hora, o tempo todo, né, você chega cansadíssimo, né, muito cansado no trabalho. E é assim que eu chego por conta de uma linha de ônibus e de motoristas que, infelizmente, estão utilizando o ônibus lá como brincadeira, parece, né? Um apostando corrida com o outro. Não são todos, né? Eu já peguei também nessa mesma linha motorista jovem, que deve ter vindo do rodoviário, né? Só pode, porque ele dirigia o ônibus como se a gente estivesse no rodoviário. Qualquer desnível, né? Qualquer lombada, né? Ele passava suavemente. E no ônibus urbano, que não tem sistema pneumático, né? São feixes de mola, é mais difícil ainda, senão fazer o carro pular. É muito mais difícil. E ele conseguia fazer que o carro não pulasse. Então você chegava realmente mais confortável. Porém, os passageiros achavam que ele estava devagar demais. E aí fica irritado, reclamando com o motorista. O William deve passar isso direto, né? Fica reclamando, né? Xingando o motorista, que não anda nada. E chega no mesmo horário, né? No mesmo horário que o outro está rasgando aqui, rasgando dali, e de repente chega lá na frente, fica parado no semáforo, não consegue avançar. Então, para que isso? Né? Só que o passageiro nem sempre entende. Ele não percebe isso. Alô, Felipe Barbosa Prado, ligadinho com a gente. Hoje ele está em Mogi das Cruzes, né? Está em Mogi das Cruzes, ouvindo no celular. Obrigado pela audiência. Agora está em Mogi. Às vezes ele está em Mogi, às vezes está lá na Bahia, viaja bastante. Você veio de ônibus, não é mesmo, Felipe? Qual é a empresa que você costuma vir para Mogi das Cruzes? Como é que foi o serviço da empresa? Conta para nós aí depois, viu? Eu sei que você está no celular ouvindo, nem sempre consegue, né, com praticidade responder, mas se possível, responda aí como é que foi vir para São Paulo, mais uma vez, da Bahia, está em Mogi das Cruzes. Mais WhatsApp, vamos lá, é o Vander de todos os dias, alô Minas Gerais, e o Vander agora está chique, hein? Ele colocou na página dele aqui no WhatsApp, no WhatsApp, na foto de perfil dele, né, o emblema da Scania, ele também gosta da Scania. Bom dia, Henrique da Estrada, eu errei aqui, meu amigo. Ótimo, um abraço para o nosso amigo Eduardo Peruchote, um abraço para o Lula Bus, o J.A. Artes e todos os ouvintes da Rádio Anos, dando só um abraço para todos hoje. Só um abraço hoje, não comentou mais nada a não ser os abraços, então tá bom para todos, né? Ô, nosso amigo Vanner. Ó, a meta de hoje para cada parceiro nosso, hein? Convidar 10 amigos a ouvir a Rádio Ônibus. Mas se eles não puderem agora, tem reprise às 15, depois às 20 e depois às 23 horas, tá bom? Então tem chance para todo mundo ouvir a rádio em vários horários. Então 10 pessoas, será que é muito? Será que eu tô forçando a barra? Convida 10 aí, ó. 10 amigos, 10 contatos no celular, né? 10 amigos no Facebook. Convide 10 amigos para poder ouvirem a Rádio Ônibus, que realmente eles possam ouvir, tá bom? A convocação hoje que eu estou fazendo a todos que acompanham sempre a nossa programação aqui. Quem mais está ligado com a gente, mandou mensagem aqui. Tem outra mensagem do Adriano Rosendo? É isso, não é? Outra mensagem aqui. Acho que ele está completando a informação. Ele falou agora há pouco sobre o recall do chassi, que ele já sabe que tem. Vamos ver outra mensagem do Adriano Rosendo. Henrique, eu de novo acabei esquecendo. O recall foi por causa dos freios. Era um problema que tinha no freio e chamaram de volta para poder fazer. E sobre o vídeo aí, o pessoal, o Henrique judia de mim, viu? Eu sou muito tímido, eu não consigo fazer essas coisas. Ele força, uma hora vai dar um treco em mim e acabar filmando eu cair, né, de nervoso aí. Aí forte abraço, viu? Valeu, Henrique. Obrigado, valeu, hein? Valeu, valeu. Ele sai super bem. Ele acha que não sai. A pessoa fica nervosa, né? Acha que não se sai bem, mas sai super bem. Ô, Carlos Abelo, cadê as considerações do Carlos Abelo na Semana Nacional do Trânsito, hein? Daqui a pouco encerra o programa e não vê a mensagem dele ainda. Acho que deve estar dirigindo, né? Aí não pode, mas não tem problema. Quando puder, envie que eu coloco no próximo programa a mensagem do Carlos Rabelo, né, sobre a Semana Nacional do Trânsito. Outro ligadinho aqui na Rádio Ônibus é o nosso amigo de Pinda. Ele que é aposentado da CMTC, o Vital. Alô, Vital. Cadê a música, Vital? Não tem música hoje? Só mandou alô aqui? Mandou até um vídeo para mim aqui. Abraço, Vital. Outro amigo ouvindo a Rádio Ônibus, DDD 83, final do telefone 8043. Grande Henrique, ele escreveu. Eu não sei quem é, viu, gente? Só assim é difícil para eu saber. É complicado, né? É complicado. Eu não sei quem é que tá do outro lado aí. É muita gente, eu não consigo lembrar, né? Deve ser o Reginaldo, né? Será que é o Reginaldo? Não sei se é. O Reginaldo, eu acho que é. Alô, pessoal do Rio Grande do Norte, ligados com a gente também. Vamos lá para o nosso mapa visual aqui, acompanhando, né, os amigos conectados em vários cantos do Brasil e até fora do Brasil, né? A audiência da Rádio Ônibus gradativamente vai crescendo, aos pouquinhos, né? Então tem ouvintes acompanhando em Jundiaí. Nós temos um ouvinte em Tamboré acompanhando. Alô, Mirassol. Olha, pessoal de Mirassol também ouvindo a Rádio Ônibus. Suzano, tem gente ouvindo. É isso aí, hein? Onde você está? Santa Catarina. A gente acompanhando a programação. Na Argentina sempre. No Uruguai sempre. Né? Agora na Argentina nós temos o Christian Viviane. Christian Viviane também é mais um motorista lá da Argentina acompanhando a nossa programação. O intervalo é rapidinho, na sequência tem Márcia Pontes e suas considerações importantes para a Semana Nacional do Trânsito. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621 1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Márcia Pontes na Rádio Ônibus, Semana Nacional do Trânsito. Ela enviou a mensagem à noite. Ontem à noite ela enviou, falando as suas considerações importantes para essa semana. Alô, Márcia Pontes. Olá, boa noite, meu amigo. Boa noite a todos da Rádio Trânsito. Eu estou aqui nesse momento no aeroporto de Guarulhos, aguardando a conexão para a Semana Nacional do Trânsito em Vitória, convite do Governo do Estado e do DETRAN. Olha, eu gostaria de deixar aqui uma reflexão acerca da Semana Nacional do Trânsito. A Semana Nacional do Trânsito não é para ser comemorada, é para ser vivida, vivenciada todos os dias do ano. A Semana Nacional do Trânsito, ela existe para que nós, eu pertenço a uma escola em que nós avaliamos na Semana Nacional do Trânsito tudo aquilo que nós fizemos ao longo do ano para tornar o trânsito mais seguro. Então fica aqui a dica, a reflexão para todos nós. Que trânsito eu quero? Que trânsito eu tenho? O que eu posso fazer por um trânsito mais seguro? E aos gestores, aos especialistas, às pessoas que modificam o trânsito, planejam e fazem a gestão do trânsito, é muito bom a gente ressaltar que o modo como nós atuamos altera, modifica o comportamento das pessoas e que seja sempre para melhor. Participe das programações da Semana Nacional do Trânsito, mas acima de tudo, reavalie aquilo que você faz ao longo de todo o ano por um trânsito seguro e o que você pode continuar fazendo, melhorar o que precisa ser melhorado e lutar incansavelmente. No nosso país, são mais de 50 milhões de óbitos por ano e mais de 1 milhão de vítimas feridas e sequeladas do trânsito. Então, nós temos uma responsabilidade enorme, né? Independente do papel que nós exercemos no trânsito. Uma boa semana do trânsito a todos nós no país. Fiquem com Deus, muita paz, muita saúde, muita segurança no trânsito. É a nossa responsabilidade. Um grande abraço a todos. Márcia Pontes, está aí. Não é para ser comemorada, e sim vivenciada a Semana Nacional do Trânsito. Mesmo porque O número de vítimas é altíssimo no nosso país. E as principais vítimas são as crianças. As crianças, as principais vítimas dos acidentes de trânsito. Projeto Rádio Ônibus Educacional vai levar, em formato de ônibus, educação de trânsito para as nossas crianças. Escola, família, sociedade inteira envolvida nesse projeto, aonde o ônibus será transformado em sala de aula, cheio de computador, tablet, e teremos também nosso estúdio de rádio. O ônibus vai ficar parado em local apropriado, próximo às escolas. As crianças do ensino fundamental, escola pública e escola particular poderão visitar o nosso ônibus e aprenderão de forma dinâmica, lúdica, cheia de brincadeira, de jogos, de aplicativos, tudo sobre trânsito, educação de trânsito. Eu penso e nossa equipe do Projeto Pensa, Fátima Hassum e outros membros da equipe, que é com as crianças que vai se construir um trânsito cada vez mais seguro, mais humano, como se pedem, não é? Começando a investir nas crianças. Elas vão dirigir e passa rápido, gente. Quem é pai sabe, né? Seu filho está com 5, 6, 7, aí de repente já tirou a habilitação. Você vai esperar o quê? E a sociedade fica esperando, esperando, esperando, né, alguma coisa acontecer. Vamos nós, vamos ajudar a colocar esse projeto em prática. Preciso da sua ajuda. Entre em contato com a gente, veja como você pode ajudar. Precisamos de recursos, precisamos de ônibus, precisamos de muitas coisas ainda para colocar em prática esse projeto da Rádio Ônibus Educacional. Levar a educação de trânsito de forma sistemática às nossas crianças. Elas serão futuros motoristas de ônibus, de caminhão, do táxi, e precisamos urgentemente de bons passageiros, bons pedestres, não é? Para já. E eu tenho certeza que esse assunto nas escolas contribuirá e muito para um trânsito cada vez mais humano, mais verdadeiro. Não é? A campanha ajuda bastante, alerta, mas não forma. Precisamos de formação. E passou da hora de começar é com as crianças. Porque elas, gente, vão aprender errado se elas não fizerem alguma coisa. E é assim, né, que a gente aprende a dirigir. Aprende com o tio, com o pai, com a mãe, não é? Às vezes em hora errada e de forma errada. Vamos levar a educação de trânsito não só para aqueles que vão tirar a habilitação futuramente, mas aqueles que não vão também. Não é? Tudo que se fala em trânsito no Brasil, em sua maioria, se fala para quem tem habilitação. Presta atenção. E quem não tem? E quem não tem interesse em dirigir nenhum veículo? Não merece conhecer as regras de trânsito? Eu acho que tem muito pouco para quem não quer dirigir. Né? Se faz muito pouco, eu acho, na minha opinião. Né? Acredito que se faz muito pouco, precisa se fazer muito mais. E é onde começa, na base, na escola. Ajude a Rádio Ônibus, entre em contato com a gente, tem o telefone rodapé do site, se quiser nos conhecer pessoalmente, conhecer o projeto, entre em contato, veja como você pode participar. Além deste ônibus sala de aula, precisamos colocar em prática o nosso estúdio móvel, que é o nosso micro-ônibus, onde vamos transmitir a nossa programação local também. Estar com você na sua cidade, visitar a sua empresa, estar com você no seu evento que você estará promovendo, né? O nosso estúdio para as pessoas visitarem, entrevistar pessoas importantes desse setor de transporte e do trânsito também em cada local, tirar dúvidas, né, da comunidade, nos bairros aí. Precisamos colocar em prática esse nosso micro-ônibus. Se você tem um veículo aí em melhores condições do que o nosso, talvez você possa ceder para nós para colocar em prática já esse estúdio móvel, né, que precisa estar rodando, né, para levar informação e formação para toda a sociedade também. Atenção, ocorrência grave, MG-435, sentido Sabará. E se você acompanhasse o socorro de uma vítima do trânsito? Ai, meu Deus! O Thiago passou por isso. Tinha muita gente no carro, meu Deus do céu. Imprudência de um veículo invadiu a contramão e pegou o outro de frente. No carro da vítima fatal, ele e mais três crianças. O que é que ele tá fazendo? Não fica preocupado, não. Não. Ajuda, ajuda você, cara. As crianças imobilizadas, chorando, pedindo pra ver o pai. O pai tava no carro já morto. A vida é muito frágil e a gente tem que cuidar dela a cada instante. Não deixe o trânsito mudar sua história. Seja você a mudança no trânsito. parada, um pacto pela vida. Vamos para o WhatsApp que não para, a Argentina. Eduardo, perro show de grande divulgador, hein, Eduardo? Hoje eu tô bravo aqui, hein, Eduardo? É o seguinte, eu tô convocando os amigos a convidarem pelo menos 10 pessoas hoje a ouvir a Rádio Ônibus. 10 pessoas. Eu vou fazer isso, o pessoal do Rio vai fazer, de BH vai fazer, muitos lugares do Brasil vão fazer, do Uruguai também vão fazer, e eu vou pedir a sua convocação aí também. Eu sei que você já divulga bastante, mas 10 pessoas que pelo menos hoje, em algum horário do dia, consigam ouvir a nossa programação. O meu programa, Giro de Notícias, tem reprise no horário de Brasília, às 15, 20 e 23 horas. Eduardo Perruchou, de Na Rádio Ônibus, direto da Argentina. Olá, buenos dias, meu amigo Enrique. Lo que todo motorista deve ter para contribuir a un tránsito tranquilo y pacífico, es seguridad de sí mismo, tranquilidad. Tranquilidad de saliendo de las ciudades, en la estrada, para que todo sea bien, sea un viaje o una jornada laboral buena y tranquila, con un final feliz para todos. Y un fuerte abrazo para todo, meu amigo, para todos, los ovinchis ahí, de esa muy linda familia. Eduardo, chau, chau. Família Rádio Ônibus espalhada não só no Brasil, mas em outros lugares também. Um alô lá para o pessoal da Europa, na França, o Vander Cabeludo, que possa divulgar cada vez mais a Rádio Ônibus lá e trazer mais pessoas a participarem com a gente aqui, se manifestarem. O que você faz, como contou o Eduardo para o show de agora, o que você faz na prática, você considera importante para termos um trânsito mais seguro? O que você faz? Esperar a hora certa de atravessar, dar a vez, você que está nos pesados, para os menores, como diz a regra, não é? O grande tem que proteger o pequeno, dar prioridade para os menores. O que você faz na prática que você considera importante para um trânsito mais seguro? Não fica falando do celular. Mesmo que te dê muita, muita vontade de olhar no WhatsApp, você resiste até o fim e não olha. O que você faz? Olha, se você puder andar de ônibus em São Paulo, vou falar para a minha realidade aqui em São Paulo, no Brasil. Quando eu vou de ônibus, eu fico estudando no celular, inglês, né? Estou estudando inglês no celular, através de aplicativo gratuito. De vez em quando eu olho para a janela. E quando eu vejo, a maioria dos carros que passam pelo ônibus, a maioria dos condutores estão dirigindo e olhando no WhatsApp. É impressionante. Não é um. E de repente, vai, depois de um tempão, surge outro. Não, gente. É uma sequência de veículos passando e uma sequência de gente dirigindo e zapeando. Né? É brincadeira, né? Até sofrer acidente. Não faça isso. Viva, né? Um trânsito mais seguro. Semana Nacional do Trânsito. Há mais de 20 anos no mercado, a Bela Tintas oferece as linhas residencial, industrial e automotiva para todo o Brasil, trabalhando sempre com as melhores marcas. A Bela Tintas oferece também ferramentas, acessórios e equipamentos de segurança. São 29 endereços para bem atender você. Avenida Pereira Barreto, 646, São Bernardo do Campo. Telefone 4121-9292. Acesse belatintas.com.br. Falou em tintas, pintou Bela Tintas. Uma empresa que presta serviço há mais de 3 décadas tem que ter qualidade, não é mesmo? Por isso, na hora de trocar a sua janela de ferro ou madeira por alumínio, conte com a Esquadrimax. A Esquadrimax fabrica e instala a sua janela de alumínio. Possui equipes especializadas em remoção e a troca é feita no mesmo dia. Acesse www.esquadrimax.com ou ligue 5621-1581. Peça o seu orçamento hoje mesmo. Esquadrimax, sua casa merece esse conforto. Estou vendo um layout aqui de ônibus, como eu imagino e como ele, o mestre, imagina uma pintura em um ônibus da marca Rádio Ônibus. Né? Como poderá ficar o nosso ônibus, por exemplo? Você já viu a imagem de um micro. Agora imagina num veículo grande. Eu não vou mostrar essa imagem. Por enquanto ela é segredo, porque nós teremos futuramente, né, uma miniatura para fazer uma mega promoção. E essa é mega. Então não posso contar os detalhes por enquanto, mas estou vendo o layout aqui que está sensacional. Imagina esse layout que você está vendo aí no nosso aplicativo do micro-ônibus. Imagina esse layout em um ônibus toco de 14 metros, no modelo moderno, lindo, lindo, lindo. Quem fez esse layout? Adriano Rosendo. O design de frota. Comprou novos veículos, está pensando em mudar a pintura da sua empresa, não sai pintando de qualquer jeito não, hein? É, contrata quem entende do assunto, fala com ele, com o mestre Adriano Rosendo. Nós vamos agora na Rádio Ônibus com espaço do Trocando em Miúdo, que voltou aqui na nossa programação, com Eduardo Mancás. Ele vai falar hoje sobre o ritmo de aumento de empresas inadimplentes que está desacelerando no Brasil. Desacelerando. Eduardo Mancás, explica para nós, nos mínimos detalhes, tudo isso. Ele que fala sobre economia de uma maneira que a gente possa entender. Trocando em Miúdo. Trocando em Miúdo, com Eduardo Mancás. Olá, prezada pessoa, ouvinte e cidadã. A prosa de hoje tem a ver com as empresas, não falo dos cidadãos que estão com dívidas atrasadas, que estão inadimplentes, principalmente as empresas do Nordeste. Tudo em cima da pesquisa divulgada pelo SPC Brasil, Serviço de Proteção ao Crédito. Então vamos nessa. Primeiro, são duas coisas. Uma, o número de empresas com dívidas na praça está diminuindo desde o começo do ano. Dois, na verdade, ainda continua muito alto. Explica pra gente, economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Cauati. O que a gente pode dizer é que a velocidade de piora diminuiu. Então, no mês de março, a gente via a inadimplência das empresas crescer mais de 14% em relação ao ano passado. Agora, no mês de julho, a gente viu a inadimplência das empresas crescer de uma forma muito menor, 11,6%, que arredondando dá aí 12%. Então, a gente ainda vê um crescimento da inadimplência, mas a velocidade desse crescimento já diminuiu, o que é uma boa notícia. Vamos em frente. Empresas inadimplentes. Acompanhe os consumidores. Estes, mais de 50 milhões, né? Acontece que enquanto o consumidor não voltar a pagar suas dívidas em dia, o mesmo acontece com as empresas. Uma coisa depende de outra, não é mesmo, economista-chefe do SPC? Agora, a inadimplência dos consumidores deve começar a diminuir antes da inadimplência das empresas. E aí, uma vez que o consumidor conseguir começar a pagar suas dívidas de fato, a gente deve ver a inadimplência das empresas também melhorar. Quando eu falei que consumidor e empresa são peças que fazem parte do mesmo jogo, a gente lembra daquela brincadeira, né, com as pedras de dominó. A gente coloca uma atrás da outra em pé. É só empurrar a primeira que as outras vão caindo junto. É, a economia funciona como se fosse aquela fileirinha de dominós. A gente derruba o primeiro e vai derrubando o seguinte, assim por diante. É, uma variável começar a melhorar deve levar as demais variáveis. A gente vê, por exemplo, a questão da confiança, que tem sido muito falada. A confiança já melhorou, isso já tem levado a produção industrial a apresentar resultados um pouco melhores. Em seguida, mais para o ano que vem, né, a gente deve ver o consumo melhorar, o emprego, enfim, uma variável começando a melhorar tem impacto positivo também nas demais. Marcela Cauati, economista-chefe do Serviço de Proteção ao Crédito. Empresas devendo, número alto. Consumidores devendo, número mais alto ainda. Com isso, quem continua sendo sacrificado é o emprego do cidadão. Infelizmente, o emprego é o último dominózinho a cair. Justamente por isso que a gente deve ver o consumo demorar a reagir, da mesma forma que a produção já parece começar a reagir, ainda que de forma tímida. E aí, uma vez que o emprego comece a reagir, o consumidor vai ter mais capacidade de pagamento e aí a inadimplência deve melhorar de forma mais significativa. E só para fechar a prosa, pela pesquisa, as empresas do Nordeste são as que mais estão devendo. Acontece o mesmo com os consumidores da mesma região nordestina. Exatamente. O Nordeste ele tem sofrido um pouco mais com a crise do que as demais regiões. A gente vê, inclusive, dados de desemprego no Nordeste pior do que as demais regiões, dados de consumo, enfim, e com inadimplência não é diferente, tanto das empresas quanto com a inadimplência do consumidor. O Nordeste tem apresentado crescimentos maiores do que as demais regiões. Então, se no Brasil como um todo a inadimplência das empresas cresceu 12%, no Nordeste ela cresceu um pouco mais de 14%. É da sua conta. Então tá, em té e axé. Uma Produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Atendendo os pedidos musicais que chegam pelo aplicativo. Quem está com a gente ouvindo é o Marcos Eduardo, do Rio de Janeiro. Ele está querendo ouvir Fernando e Sorocaba. Vamos ouvir Fernando e Sorocaba. Tem mais ouvinte acompanhando a programação, Gabriel de Gravatá, Pernambuco, né? Ligado com a gente, já toquei sua música ontem, viu, Gabriel? Obrigado pela audiência. O Alexandro, do Rio de Janeiro, também ligado, tá dizendo assim, muito boa né, essa rádio aí, hein? O Igor também, vocês estão de parabéns, show de bola a rádio. Obrigado, Igor. Quem está ouvindo também junto com ela, é a Eliane Rita, é a Eliane do Mundo Truck, o Everton, o Sérgio, o Luiz, todos do grupo Colhedores Canavieiros. Um abraço, hein? Trabalho muito importante dos Colhedores Canavieiros, hein? Quando eu vou viajar para o interior paulista, para minha Catanduva, eu vejo lá o pessoal indo trabalhar lá como Colhedores Canavieiros. Uma profissão muito importante aí, muito mesmo, que às vezes tem até maquinário, né? Tentando substituir aí. Mas a presença do homem é fundamental e importantíssima ainda né, para esse trabalho no campo aí, não é? Os colhedores canavieiros e o pessoal que vai dirigindo, é o tremião também, né, que fala? Tremião, né? O tremião. O pessoal no tremião aí, né? Para cima e para baixo dirigindo. Às vezes a gente passa por um que solta cada farpa, né? Acho que é farpa que fala. Mas cada resíduo lá caindo nas rodovias, que não é brincadeira. Vamos de música. É Fernando e Sorocaba na Rádio Ônibus. Para aumentar o volume do seu computador, tablet, para você que vai viajar, ótima viagem para você. Vai com Deus, com muita calma, respeitando a vida, sinalização de trânsito, vivendo a Semana Nacional do Trânsito. Saudade, amor. Estou sabendo que aí na Espanha tudo é lindo. Você me deixou. E aqui dentro meu coração ficou partido. Nessa cidade não vou mais sorrir. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Yeah. Oh! No quero mais, mi coração tá doendo aqui na solidão. São Paulo ou eu vou pra Madrid? Palmas pro meu parceiro Fernando. Que saudade, amor. Volta logo pro hemisfério sul do mundo. Fica sem você. E mostrou o quanto é bom estarmos juntos. Sonho tão lindo é ter você aqui. Aqui. Que bom seria se São Paulo fosse do lado de Madrid. Yeah, yeah. São Paulo, ou eu vou pra Madrid. Oh! Madrid. No puedo más, mi corazón está doendo aquí na solidão. Aqui também tem música enquanto você viaja. Seja qual for o seu estilo musical, sendo bonita, música para ouvir várias, várias vezes, como essa, Fernando de Sorocaba, Madrid, atendendo a pedidos. Você pode fazer o seu também através do aplicativo, que tem a aba Pedidos Musicais, ou mandar através do WhatsApp, você mesmo fazendo o seu oferecimento com sua própria voz. 16 99182 1468. O nosso amigo J. Artes, não faz muito tempo, ele fez uma pergunta para os especialistas do transporte, de direitos de trânsito. Ele quer saber, assim como eu também, quais os requisitos, o que precisa fazer, quais tipos de documentação apresentar para fazer uma modificação em um ônibus. Por exemplo, transformar o nosso ônibus em sala de aula, ou o nosso ônibus em estúdio de rádio, ou o ônibus do JT Arts em ateliê. Que tipo de documentação é necessário ter para fazer essas modificações? Até um veículo, um carro de passeio, pode ser modificado. Precisa ser. O que precisa fazer, o que precisa apresentar para se concluir esse projeto? A Mércia, nós temos aqui a Márcia e a Mércia. Agora a Mércia participa respondendo esta pergunta do J.E. Arts. Vamos ouvir? O J.E. Arts, direto da Paraíba, está querendo saber. Se você tem dúvidas sobre direitos de trânsito, envie também. Os nossos amigos especialistas, sempre que possível, respondem. Alô, Mércia. Em relação à sua pergunta, Henrique, eu acabei de ouvir do nosso ouvinte. Se eu não entendi errado, ele quer saber como faz, qual é o procedimento e os requisitos para transformar um ônibus. Primeiramente, eu informo ao nosso ouvinte que para que ocorra a transformação de um ônibus, eu preciso saber qual é a devida transformação, consultar a resolução e ver a possibilidade de ser aprovado. Terá que fazer vistoria no veículo, saber se essa transformação ela está em conformidade com a resolução do CONTRAN e pedir autorização, que essa autorização vai para Brasília no CONTRAN, tá? Claro que vai ter vistoria, tá? Dentro do estado onde esse veículo é registrado, para que seja expedido um novo documento de acordo com essa reforma, essa transformação no ônibus. Esse ouvinte, se ele precisar tirar mais dúvida, você sabe que nós estamos aqui para ajudar e responder. Nos diga ou nos envia, se ele quiser, inbox para a Rádio Ônibus, e qual é a transformação devida do veículo e qual tipo, a marca de veículo que ele tem, que é a propriedade dele, para que ele possa efetuar essa transformação e eu possa, de fato, ser mais clara nessa resposta para ele. Porém, há sempre possibilidade de transformar veículo, caminhão, ônibus, até carro, tá? Sempre lembrando que existe requisitos e limitação para essa transformação. Mércia Gomes, então, JTA, precisa de mais detalhes aí do veículo, né? Para poder saber mais dos requisitos aí da transformação do seu veículo. E a Mércia participará amanhã também com outro assunto aqui, falando da Semana Nacional do Trânsito. E nós vamos para o intervalo rapidinho, na sequência tem mais música e já estou encerrando o programa, hein? A hora passa. Finalzinho do programa desta quarta-feira. 16 99182 1468, WhatsApp para você participar. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. Pai, foi um monstro que levou a mamãe? Mais ou menos, filha. Ele tinha garras, pai? Ele tinha um carro, filha. Apareceu de repente na estrada e acelerou em direção da gente. Eu não tinha o que fazer. Imprudência não é acidente. É crime contra a vida de quem foi e contra a vida de quem fica. Pai, por que ele fez isso com a mamãe? Respeite os limites de velocidade e ultrapasse com segurança. Ministério dos Transportes, Governo Federal. Um alô aqui para o Gilmário de Gravatá, Pernambuco. Tá dizendo boa noite. Ele mandou ontem à noite, eu acho que foi, né? Andou esses dias aqui. Gostei muito da Rádio Ônibus, né? Muito boa a Rádio Ônibus. Obrigado, Gilmar de Gravatá, Pernambuco. O Reginaldo Henrique também tá ligado. Alagoas, acompanhando a gente. Tudo que tem Henrique, o nome fica mais bonito, né? O Reginaldo, gente, tá procurando vaga de motorista de ônibus, hein? Atenção, os amigos. Ô, Reginaldo, fica atento ao Facebook aqui, ó. A página da Rádio Ônibus, Henrique Estrada. Eu tô sempre compartilhando também as vagas para motoristas de ônibus. Na sua região, não chegou ainda. Da última vez que eu noticiei aqui, a vaga era para São Paulo. Não sei se você tem interesse em São Paulo, mas noticiei as vagas da Andorinha, que foi compartilhada pelo amigo Emerson. Já não estou achando mais as vagas aqui agora, mas eu sei que a Andorinha, em São Paulo, até o dia 20 é para mandar currículo, enviar currículo para a Andorinha. Entre em contato com a Andorinha, procura no Google aí que você vai encontrar, envie currículo, né, para a Andorinha, que em São Paulo está contratando motoristas. Mas é em São Paulo, não é aí na sua região, não é em Alagoas. Obrigado pela sua participação, hein, Reginaldo? Um grande abraço. Mais ouvinte aqui, o Marcos Menezes, de Maricá, Rio de Janeiro. A empresa Aviação Galo Branco, localizada em São Gonçalo, me afastou do trabalho há 30 dias e não me manda embora e nem me paga. É, tá reclamando aqui o ouvinte Marcos Menezes, de Maricá. Então, afastou o camarada, não manda embora e não paga. Como é que fica a situação, hein? O outro agora é o Marcos de Aracaju. Alô, Marcos. Pessoal de Aracaju sempre ligado com a gente, hein? Junto com o Edson, miniaturista aí também. Oi, amigo, tudo bem? Quero ouvir a música... Como é que é? Campanha e Cuiabano. Conhece, JP? Campanha e Cuiabano. Será que é música pra gente encerrar o programa? Pode ser, não é? Já toco. Obrigado, Marcos. Alô, Aracaju. Também com a gente na Rádio Ônibus. Rádio Ônibus. A Rádio Ônibus é o encontro de todos os apaixonados pelos ônibus, caminhões, picapes, veículos militares antigos, tratores, colecionadores nacionais e internacionais, empresas e particulares, que além do bom gosto, cuida da preservação e da memória dos transportes. Rádio Ônibus, 24 horas, a sua verdadeira companhia. Um alô para o fotógrafo Maurício Cardim, que tem cartões postais, um mais lindo do que o outro, muito famoso, o fotógrafo brasileiro Maurício Cardim, com várias exposições em vários estados, já teve, não é? Em vários lugares, são os cartões postais dele, Maurício Cardim, viajante e também direto ligado aqui na Rádio Ônibus. Tchau, gente, vamos embora, eu encerro aqui com Campanha e Cuiabano, eu acho que eu não conheço essa dupla, é coisa antiga, a música chama-se Eu Te Agradeço. Vou atender o pedido aqui do amigo Marcos, de Aracaju, querendo ouvir Campanha e Cuiabano. Grande abraço a você, na sequência você vai ouvir a entrevista com Ricardo San. Ricardo San, que é radialista e busólogo, busólogo e radialista. Tchau, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que eu mais amei, ao saber que eu te amava, fazia pouco eu zombava, quantas vezes eu chorei. Naquela grande sala, onde ninguém se cala, onde o amor é fantasia. Uma orquestra ali tocava, e um boêmio cantava, tudo que você pedia. Para me causar ciúmes, ofertava o seu perfume a todo do salão. E de mim fazia pouco, eu fugindo que nem louco, jurei não te dar perdão. Muito obrigado pelo mal que me fizeste, eu te agradeço. Porque agora sou feliz. E não te esqueças que o disco sempre vira, e agora quem suspira és tu quem é infeliz. E não te esqueças que o disco sempre vira, e agora quem suspira és tu quem é infeliz. mal que me fizeste, eu te agradeço. Você está ouvindo Rádio Ônibus, a sua verdadeira companhia. A primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo tem a alegria de estar, quem é apaixonado por rádio, como eu sou. E aí o que, que eu fiz? Juntei a paixão do rádio com a paixão pelo ônibus. E aí nasceu a primeira Rádio Ônibus do Brasil e do mundo. Estar numa emissora de rádio como essa, uma rede de rádio, conversar com um dos grandes apresentadores aqui, estar do lado dele, conhecendo pessoalmente, para mim é uma honra, é marcante para a minha vida. E ainda mais quando a gente vai falar de ônibus, e ter até ônibus aqui na história, aqui dentro do estúdio da Rádio Transamérica. Ricardo San, seja bem-vindo ao microfone da Rádio Ônibus. Obrigado, uma honra, Henrique. Minha. A honra é nossa de receber você aqui na Transamérica e muito obrigado pelo convite desse bate-papo. Legal. A gente está numa emissora de rádio. E eu sei que para chegar aqui, você teve uma trajetória significante, marcante, para poder estar aqui. Antes de tudo, lá atrás, Ricardo, como é que você pensou que um dia iria estar em uma emissora de rádio? Isso já era meta sua, eu quero ser locutor, eu quero de tanto ouvir, eu quero estar lá também, não quero ser só ouvinte. Como é que tudo isso começou? A minha história com rádio começou cedo, né? Que o jovem, né, ele sempre tem aquele conflito de escolher qual carreira seguir. Eu tive a sorte de, dos 13 para 14 anos, eu já sabia que era a rádio que eu queria fazer. Porque eu era aqueles ouvintes caça-prêmios. Eu vivia ligando para as emissoras de rádio para tentar ganhar uma camiseta, um disco, alguma coisa, algum presente com a marca da rádio, né? Isso era 1983 para 84, e um dia eu ganhei um prêmio de uma rádio de São Paulo, que hoje já está extinta, que era a PU FM, e quando eu fui buscar o meu disco, esse disco está guardado lá, tá, é relíquia, era um promo do Duran Duran com a música White Boys, na rádio PU FM. Eu encontrei o locutor, eu falei, pô, ganhei esse prêmio com você, né? Ele, que legal, tal. Ele foi muito simpático, esse locutor, o nome dele é Edmir Rabelo, hoje ele está na Gazeta FM, né? E eu comecei a fazer uma série de perguntas sobre rádio, sobre o funcionamento de um estúdio. E eu tinha 13 para 14, repetindo. E ele falou, você nunca viu como é que funciona? Eu falei, não, vem aí amanhã às 6 da manhã que eu te mostro. 6 da manhã? Cara, foi legal. Hein? No dia seguinte, eu estava lá, às 5:30 da manhã, eu estava lá na Praça Oswaldo Cruz, perto do metrô Paraíso, para conhecer o estúdio da rádio. E aí, quando eu saí de lá, eu falei, é isso que eu quero fazer. Então, desde muito cedo, eu descobri que eu queria trabalhar no rádio. Tá desse lado aqui do microfone. Quer dizer, não queria ficar só recebendo os presentes, os prêmios, participando, não, ligando, mas aí está do outro lado. Aí mudou o objetivo. Aí eu queria ganhar os prêmios só para poder ir até a rádio para ficar vendo os caras trabalharem, né? Aí da PU eu comecei a querer ganhar prêmios na Rádio Cidade, hoje também extinta, na Rádio Bandeirantes FM, hoje é Band, na época era Bandeirantes, né? Então eu ia para ganhar os prêmios, para buscar os prêmios, para ficar observando o ambiente de rádio e vendo os profissionais trabalharem, né? E tentar absorver alguma coisa para que pudesse me ajudar futuramente, né? E ajudou. E na juventude, você chegou a fazer o que eu já fiz muitas vezes? Eu narrava futebol de botão. Eu tinha os colegas em casa e o narrador era eu. Você chegou a brincar de locutor em casa? Não, de narrar futebol não, mas o que eu fazia, pessoal, tem muito aquela coisa de cantando no banheiro, né? Eu fazia locução no chuveiro. Eu pegava o chuveirinho e ficava lá, Rádio Cidade, Pu FM, eu fazia essas coisas, né? Com 13, 14 anos. Então eu brincava de rádio, mas não narrando, sempre anunciando músicas. Eu já vislumbrava eu trabalhando no FM. Eu queria trabalhar no FM na época já. E a sua primeira experiência, a sua primeira oportunidade? Bom, agora é a minha vez de mostrar um pouquinho do meu talento como rádio. A hora chegou. Profissionalmente foi em Araraquara, em 1989. Aí eu já estava com 18 para 19, eu tinha feito o curso de locução, né, curso de qualificação profissional. Aí em 1989 eu estreiei em Araraquara, na Rádio Morada do Sol, FM. Aí eu fiquei lá até 91, aí eu já estava fazendo Tribuna FM em Santos, aquela coisa de vários trabalhos, né, você sai de uma rádio e vai para outra. Aí depois eu fiquei só na Tribuna, em 6 meses de Tribuna eu consegui vir para São Paulo, aí em 91 ainda eu entrei na Metropolitana, aí fiquei mais uns 9 meses na Metropolitana, e em janeiro de 92 eu estreiei na Jovem Pan, né, que a Jovem Pan era aquela coisa, ela estava implantando o sistema de rádio satélite naquela época, então eu pude acompanhar toda essa fase, né, da rádio sair do local que era só a Jovem Pan, só era São Paulo, e ela passou para satélite. Aí eu fiquei 5 anos na Pan. Aí em janeiro de 97, exatamente 5 anos depois, eu estreiei aqui na Transamérica, né, e aí, né, foi quando a coisa começou a andar legal mesmo. legal. Sensacional. Bom, você pegou uma trajetória de rádio, uma mudança tecnológica muito grande, né? É, desde a fita cassete, eu acho, né? MD, até os discos, e agora o estúdio de rádio aqui, um computador faz praticamente tudo, né? É. Você teve que ir se aperfeiçoando tudo isso. Você viu todas essas mudanças? É, eu, a primeira rádio lá em Araraquara, eu operava com um disco de vinil, né? Então, eu comecei com vinil, era para quem é de rádio, tem a cartucheira, que é uma espécie de fita, né? Depois chegou o CD, quando eu estava em Santos, estava começando a era do CD. Depois o CD, já na Jovem Pan, chegou o MD. O MD é um mini disco digital, né? É uma outra forma de mídia. Era um mini CD, só que regravado, regravável, né? Só que o MD durou pouco, né? Porque aí começou a surgir o MP3, os computadores e tal. A automação estava começando. Isso já era meados dos anos 90, 96, a automação começou a chegar, né? Quando eu vim para a Transamérica, aí o CD já estava morrendo, o MD já tinha morrido, e estava a implantação desses sistemas autônomos que você, o locutor, das grandes ferramentas do locutor é o mouse, né? Que você vai lá e clica e play e tá no ar a música, né? Então eu peguei essa coisa. Ficou mais fácil, trabalhar em rádio hoje está muito mais fácil, né? Naquela época a gente pegava grandes talentos, grandes locutores que não conseguiam operar, não conseguiam fazer o sistema operacional, que era uma arte, né? Então hoje otimizou essa coisa. Bom, essa é a parte tecnológica, né? A parte técnica, operacional. E a locução? Como é que você foi aprimorando do que era o Ricardo quando começou para o Ricardo hoje? Quais as principais diferenças? E onde você buscou inspiração? Porque aí que tá, né? Sempre tem alguém para a gente se inspirar. Sim, o lance da locução, como eu comecei com 18 para 19, então tinha aquela coisa da maturidade, o timbre de voz era outro, né? E aí, conforme você vai avançando na profissão, você vai adquirindo experiência, a vivência no rádio, o dia a dia, você vai percebendo que você pode trabalhar a sua voz para diversos sentidos, né? Você pode colocar a voz mais para baixo ou subir, você vai adquirindo isso com o tempo, é experiência mesmo, Henrique. E sobre as inspirações, a equipe dessas rádios que eu citei anteriormente, né, o pessoal que fazia a Pua FM nos anos 80, a Rádio Cidade também nos anos 80, já a Jovem Pan e a Transamérica no comecinho dos 90, né, isso quando eu já estava em Araraquara, a gente vinha para São Paulo e ficava gravando os locutores, né, nos nossos dias de folga, levava essas fitas para o interior e a gente ficava estudando os caras, né, então toda essa geração 80 e comecinho de 90, eu devo muito a essas gerações, né, que fizeram a Jovem Pan, a Transamérica, a Cidade, a Pool, então, a Bandeirantes, né, essa galera me serviu de inspiração, eu me espelhei neles. Para quem está começando em rádio ou está querendo agora, e às vezes eu escuto por aí, eu gosto de rádio, então a pessoa está sempre ligada no mundo musical, e hoje música está fácil para a gente poder ver, né, e ouvir em qualquer lugar, né. A dica, não sei se é essa, né, ouvir rádio só de música, né, mas ouvir principalmente rádio que conversa, que fala, né. A dica, eu dei aula, posteriormente acabei virando professor do SENAC, que é o curso de qualificação profissional, eu acabei lecionando lá por 4 anos. A dica que eu sempre dava é o seguinte, o aspirante à carreira de locutor, ele tem que ouvir locutor, não música. O profissional de rádio vai acabar ouvindo uma rádio para caçar locutor falando, né? Então ele vai ficar procurando o break comercial, até os profissionais da área têm esse costume, a gente fica ouvindo break comercial. Quando acaba o bloco comercial e entra a música, a gente muda, a gente vai procurar outra rádio onde tem a locutor falando, né? Uma coisa meio louca. E assim, né? Na época eu gravava os locutores, né? Era mais fácil, a fita cassete e tal. Então, o locutor, ele aprende ouvindo o outro locutor falar e tentando perceber a diferença de tons, de ritmos, né, que o profissional emprega. É mais ou menos assim. Então, o profissional de rádio tem que ouvir locutor falando, tem que ouvir conteúdo, né, menos música. Bom, o rádio hoje evoluiu bastante e são várias mídias, vários portais, várias formas de se ouvir rádio, de ouvir música, de ouvir conteúdo. Hoje nós estamos falando aqui, se quem está nos ouvindo vai poder nos assistir também, como já está fazendo, né? E como é que faz para acompanhar tudo isso, né? Tem emissoras que estão na FM, mas também migraram para a internet, e as rádios webs também. Como é que você vê essa nova forma de se ouvir rádio, Ricardo? Então, tem gente que no começo se assustou, não, a internet vai acabar com o rádio. A internet é mais uma ferramenta para o rádio trabalhar, né? É, tem o lance de convergência de mídias, então você trabalha com som, com imagem, com a interatividade através da internet, a gente aproveita isso e a gente se adapta a tudo, né? É tudo transformação. Tá vazando. Tá vazando o quê? A conversa de vocês. Aonde? Aonde? Não sei, o Johnny me ligou pra lá. Tá rolando um papo aí, tem que ter uma gravação, mas tá vendo? Eu acho que tem tudo fechado. Mas tá vazando. Impossível, tá? Eu também podia, tudo fechado. Você era no shopping, tá vazando, né? Boa tarde, joia. Essa é a minha voz que eu falei. Obrigado. Eu com o Jônio, onde ele ouviu? Você tá ouvindo lá, tá vindo de São Paulo. Tá ouvindo aqui. Oi, é 584. Então, Henrique, muita gente se assustou numa época dizendo que a internet ia tirar o espaço do rádio e tal, e não é, existe o lance da convergência de mídias, né? O rádio se beneficia com a agilidade da internet, a internet se beneficia com o conteúdo que o rádio pode agregar, né? E a gente sempre passa por adaptações e por transformações, foi assim com o vinil, que virou CD, que virou MD, que virou MP3... com o rádio que só tinha som, agora tem imagem, que agora tem interatividade com o internauta, com o ouvinte que pede música pelo WhatsApp e manda opinião pelo Facebook. Então é tudo ferramenta. Então a tecnologia, a modernidade vem colaborar com o rádio, não vem atrapalhar, né? Então a gente vê assim a coisa. Inclusive abrir um leque sensacional para o ouvinte participar, WhatsApp, Facebook, aplicativos próprios, né? Tudo. É, a participação ficou mais rápida, mais fácil, o cara tá no ônibus lá e tá participando do programa de rádio, ouvindo pelo telefone, pelo celular, pelo smartphone. Então, a tecnologia e a internet ajuda muito a gente, engrandeceu o veículo, não só rádio, como televisão, tudo, meio de comunicação em si, né, virou uma... globalizou a comunicação, é isso. Você tem um formato de programa de rádio que ainda é o seu sonho de fazer? Que assim que tiver a oportunidade, é exatamente assim que eu gostaria... Eu digo que eu tenho muita sorte porque eu faço um programa que eu gosto muito, que é o 2 em 1, que rola de segunda a sexta, das 8 às 10 da manhã aqui na Transamérica, que é um programa que eu apresento junto com uma colega, que é a Gislaine Martins, que é a gerente da rádio. Então a gente discute muito no ar, discute, né? Porque a gente sempre coloca um tema no ar para os ouvintes opinarem, a gente dá os nossos pitacos e periodicamente tem também entrevistados, então a gente traz médico, traz advogados, e é um programa que a gente se diverte, né? A gente troca ideias com os ouvintes e aprende com os entrevistados. Fala coisa séria de se divertir. Exatamente, né? Então eu acho que eu dei sorte porque eu faço um programa que para mim dá muito retorno, é muito legal, é gostoso fazer, traz crescimento profissional, pessoal, porque a gente se alimenta de conteúdo de quem tem muito a ensinar, né, os entrevistados. Então eu curto fazer, é o 2 em 1 aqui da Transamérica. 2 em 1, Transamérica. Oi gente, tudo bom? Começando mais um resumo da semana do programa 2 em 1 Transamérica. Essa coisa que você inventou e eu tinha esperança que você desistisse. Então, não vamos desistir. Muito obrigada a todos vocês que clicaram no vídeo da semana passada. Continuem clicando, indiquem para os amigos. Nós precisamos dos seus cliques, queridos. Então vamos lá, objetividade, Gislaine. Segunda-feira a gente discutiu o que no programa? Qual a maior transformação que você já teve na sua vida? Os ouvintes contaram histórias de superação, histórias de alegria, histórias... Tá, todo mundo já entendeu, chega. Vamos emagrecimento, divórcio, controle da vida financeira. Na terça-feira, a gente perguntou o que a galera faz pra fugir de um encontro amoroso. Aí todo mundo... Bom, Ricardo, rádio é fascinante, é apaixonante. Quando a gente se envolve, né? Eu tô na luta já há 17 anos, aproximadamente, embora minha cara de novo, né? Também, viu? Eu falei que eu comecei em 89, mas eu tinha 5 anos, tá? É isso aí. E rádio, a gente vai cada vez querendo mais, né? E agora, com o YouTube, ficou até mais fácil também, né? A gente acaba divulgando um pouquinho do trabalho. Inclusive, vocês têm um resumo, né? 2 em 1 tem um resumo, né? No YouTube ainda tem? Fica no a gente coloca no nosso site, né? Que é o radiotransamerica.com.br/pop, o site da rádio. Aí tem o resumo dos programas, tem podcast, tem áudio, tem as promoções, enfim, tudo referente à rádio tá lá no site, radiotransamerica.com.br/pop. Ricardo Sam, ônibus, Eu sei que você já dirigiu ônibus. Como é que é a história de ônibus na sua vida, Ricardo? Isso foi antes do rádio? Foi durante o rádio? Como é que você foi dirigir um ônibus? Pô, finalmente, você veio, ó, entrevista para rádio ônibus. Você não falava de ônibus, eu tava achando muito estranho, né? É, mas qual foi a pergunta mesmo? Você foi dirigir ônibus? Que negócio é esse? Não, então, foi uma série de acontecimentos. Eu era cliente de uma empresa, não vou falar o nome também, vou ficar divulgando aqui. Para preservar. Falar, pode falar. Não, porque eu não queira divulgar a empresa, para preservar as pessoas. Eu era cliente de uma empresa e a pessoa que dirigia a empresa era ouvinte da rádio. E aí eu conheci uma motorista que trabalhava para essa empresa, então estava com duas pessoas, né, conhecimento de duas pessoas nessa mesma empresa. E essas pessoas falam assim, eu tinha um sonho de infância que era dirigir um ônibus. Chegou num ponto legal. Todo busólogo, né, o sonho é você estar lá, né, atrás do volante lá, do Scania, do Volvo, do Mercedes, sei lá. Aí, né, essas duas pessoas, como elas acompanhavam o meu trabalho e sabiam dessa minha admiração por ônibus e tal... Um dia elas falaram assim, a garagem tá vazia hoje, você quer dirigir ônibus? O quê? Tá, eu tinha acabado de sair da rádio, tava voltando pra casa, como assim? É, vem aqui, você faz, né, coloca, vai e vem aqui na garagem mesmo, em linha reta. Pra mim, lógico, eu acabei dirigindo primeiramente era um DD G7. Putz, você começou com o DD? É, meu primeiro ônibus foi um DD G7, um Scania K380, era Opticruise. Caramba! Aí depois, posteriormente, um outro dia, fiquei dando volta na garagem com o 1200 da Volvo. Um G7 também, 1200, né? Então eu dirigi um DD e um 1200, um Volvo e um Scania. E foi legal. Foi legal, sim, foi sonho de infância. Essas duas pessoas, assim. Como é que você se deu conta que gostava de ônibus? É, assim como gosta de rádio, né? E de ônibus. E como é que você parou? Como é que em casa você explicou para os seus pais ou para a família que eu gosto de ônibus? É engraçado isso, né? A história se repete, né? Porque é aquela coisa que eu achava que eu era o único antes da internet, né? Então, hoje a gente vê a história dos busólogos aí, todo mundo, putz, quando saiu na internet eu vi que tinha um monte de gente que gostava também, que eu não era louco, eu era normal, né? E eu comecei muito cedo, que eu viajava de São Paulo para o interior de São Paulo, na região de Presidente Prudente, numa cidade chamada Quatá, onde minha avó morava. E eu ia com a aviação Andorinha. Naquela época ainda tinha Andorinha na porta. Era Andorinha, né? Um monobloco, sim. Na época O362 ainda. E eu ficava fascinado com a imponência, a pintura, né? O barulho do ônibus era legal. Então, a gente começa desde cedo esse lance de busologia, né? Aí... quando o ônibus fazia parada no meio do caminho, eu ficava prestando atenção, tem outro que é diferente, pô, mas esse tem um barulho diferente, por quê? Aí eu fui ver que o barulho diferente era um Scania 111, aí o outro era um O355, né? Aí nem lembro que ano foi isso, Henrique, mas eu lembro que eu fiquei assim, doente pelo ronco do O355. 355, pra quem sabe, ele tem um ronco característico, né? Um escape de ar que parece uma panela de pressão. Eu ficava fascinado, falei, caramba, que diferente isso, né? Aí depois você começa a perceber que o Scania tem aquele ronco, parece um monstro, né? O 111, 112, 113, né? Sensacional. A gente sempre lamenta muito que os Scanias hoje não tem aquela castanha do 113, né? Aquela batida, né? Então começou assim, eu tinha isso aí de 6 para 7 anos, é uma coisa inexplicável, é de você começar a prestar atenção e começar a perceber a diferença. Quando você vai ver, você está desenhando o ônibus em papel sulfite, você está colorindo, né? E você sabe, não, esse barulho aí não é do 355 ou 362, ninguém ensinou, você pega sozinho essas coisas, né? E aí foi, aí quando surgiu a internet... eu comecei a perceber que tinha um monte de cara igual a mim, não sabia, eu falei, que isso? Então isso é normal, então, né? Aí você começa a ver, aí começam a criar blogs com fotos de ônibus, gente discutindo chassi, carroceria. Falei, caramba, então não sou só eu, né? Então aí é legal, né? A internet aproximou, né, a gente, né, os admiradores. É legal isso aí. É, essas paixões, né, da internet foram ficaram mais fáceis de encontrar e saber que a gente não é o único doido. Eu tenho certeza que quem está nos vendo ali já pensou a mesma coisa. Eu fiz tantos desenhos também, fazia caixa de sapato, transformava em ônibus, né, para mim, porque era legal ter uma miniatura, né? Bom, e hoje, para alimentar essa paixão, como é que você faz? Continua viajando de ônibus, tem uma empresa especial que você gosta, continua desenhando, fotografa ônibus, você está acompanhando? Não, eu parei de desenhar faz tempo, mas assim, eu organizo uma excursão familiar uma vez por ano, todo mês de janeiro. Então, como eu organizo, eu escolho o ônibus que eu quero. E você vai dirigir? Não. Não tenho habilitação para tal. Seria responsabilidade carregar mais de 50 pessoas. Então, eu procuro uma empresa que tenha um DD, um G7 e que tenha poucos anos de uso. Então, eu sou bem chato, né? Por isso que anteriormente eu falei dessa empresária de ônibus da qual era cliente. Ela sabia da minha existência porque era um cliente chato. Puxa, eu chegava, o carro prefixo tal, porque eu sei que ele é ano tal. Ah, mas o outro é similar. Não, esse aí tem 3 anos de uso. Então, como é que esse cara sabe? É. Então eu acabei marcando por esse fato, né? E aí, né, foi assim. Então, você falou como é que eu alimento essa paixão hoje? Eu fico seguindo as redes sociais com perfis de fotos de ônibus, né? Eu li o livro do Bellini, da Marco Polo, vejo o seu canal, ouço a rádio, vejo os seus vídeos. Então, assim, eu acabo me alimentando de informação com o que os apaixonados admiradores de ônibus postam aí pela internet ainda, né? Tem o perfil, né, aquele site famoso de ônibus também. Antigamente eu até comentava mais, né? Tô falando do Ônibus Brasil. Né? Eu cheguei a participar bastante, mas aí... começou aquela coisa de a carroceria tal é melhor que tal, o chassi tal é melhor que tal. Eu acho que quem é admirador de ônibus, quem é busólogo de verdade, gosta de todas as carrocerias e de todos os chassis, né? Quando você começa a falar que um é melhor que o outro, aí são os chamados busólogos. Então, assim, aí eu parei meio de comentar, porque fica uma briguinha besta aqui. Né? E cada um tem um jeito de observar o ônibus. Tem gente que gosta só de olhar as pinturas. Outro prefixo, horário que sai e tudo mais. Outra carroceria, né? Então, eu acho meio sem sentido você estar num site de gente que tem alguma coisa em comum, que seria ônibus, ficar brigando por marcas, por potência, por não sei o quê. Né? Então, acho que quem gosta, gosta de tudo. Ônibus é ônibus. Agora, antes de ser radialista, voltando rapidinho, Você chegou a pensar em ser motorista de ônibus alguma vez? Ah, quando era criança eu falava, né? Você tá louco, menino, motorista de ônibus, né? Todo mundo falava essas coisas pra mim, né? É claro, os pais sempre sonham algo, né, que esteja, né, eles projetam em você alguma coisa que eles não conseguiram ser, né, e pela descendência nipônica ainda, não, vai ser médico, né, engenheiro, mas isso eu ouvi até quando eu falei que eu iria ser locutor de rádio aos 14 anos, imagina você, tímido desse jeito, né, mas é assim mesmo, mas eu sempre sonhava, eu brincava que eu tava dirigindo Andorinha. Aí depois, quando eu comecei em Araraquara, minha primeira rádio lá, eu de certa forma me realizava, né? Que eu só viajava de Cometa e Empresa Cruz, né? Então, pra mim, eu ficava prestando atenção, né? Então, sempre, o ônibus tá presente na vida de todo mundo, né? Sempre tem alguma história com ônibus, todo mundo tem. Ricardo San, direto do estúdio da Rádio Transamérica em São Paulo, para todo o Brasil, para o mundo. O que você acha de uma rádio que valoriza o setor de transporte de passageiros, o motorista, o busólogo, o empresário, aquele que lava o ônibus, o mecânico, aquele que é admirador, o colecionador? O que você acha da Rádio Ônibus? É legal, parabéns para você por essa iniciativa, Henrique, porque você entrevista gente, empresários de ônibus, né? Eu vi várias entrevistas com donos de empresas, você foi até Marco Polo, em Caxias do Sul, você conversou com gente que está ligada, está lá no coração da fábrica, admiradores, né? Então você acaba fazendo, de certa forma, criando uma interatividade de informações sobre todos os aspectos do ônibus, né? O empresário, o fabricante, o admirador, o motorista, né? Então, eu acho muito legal isso aí, esse pioneirismo que você está bancando aí pela internet. Parabéns, cara. Obrigado. Quero agradecer as palavras, a gentileza de falar aqui para todos os busólogos e busófilos de todo o Brasil. E mais uma paixão que se mistura, o rádio e também o ônibus. Olha que legal, né? Isso aí. Obrigado, Ricardo. Abraço para todo mundo. Valeu. E ó, Transamérica das 8 às 10 da manhã, também pelo site dá para ouvir, radiotransamerica.com.br/pop. Valeu.